batucada que chamava todos para assistir o futebol nos anos 80. Começa mais um Resistência Retro Gamer. Avançando pela direita em meio aos estantes, o lateral mineiro que dribla a crise e o preço do dólar. Compra tudo que vê pela frente. Corre o lateral hoje. Melhor defesa é o ataque com o Roberto Carlos de centroavante. E chega a linha de fundo em profundidade, cruza a bola, sobe com sua cabeça reluzente com o atacante Rubens. O professor falou que eu tenho que usar mais o Y do que o X. Arrematou de cabeça, defendeu o goleiro Mega! É, perguntando, qual é o botão que solta mesmo? É o goleiro, pô! Bem, tá na cara que tiver no embalo da Copa falar de jogos de futebol, né? Na história dos videogames. Então, bora lá! Nesse primeiro bloco vamos falar dos primórdios. Afinal, todo mundo aqui já jogou bola quando era criança, né? E transferir isso pros games foi moleza. O primeiro jogo de futebol pra videogame foi pro Atari 2600 em 1978, que acho que poucos ou ninguém jogou aqui, né? E eu acho que o primeiro jogo que todo mundo teve acesso mesmo, assim, de início, foi o Pelé Soccer, né? Vocês concordam? Foi em 1982. Eu? Não, quem não, né, cara? Foi meu primeiro jogo, com certeza. Vocês têm lembrança desse jogo aí? Eu tenho. Tipo, o time sempre joga junto, né? Sim. Sempre joga junto. E, assim, fazer gol não era tão fácil, não. O controle do Atari sofria, viu? Pra um lado e pro outro. E o botão era apertado freneticamente, né? É uma maravilha. Ah, era aquela coisa de, às vezes, o goleiro tacar a bola pro ataque e já dá de cara com o atacante do outro time que faz o gol imediatamente, né, cara? É um jogo bem arcaico, né, velho? Tem essa aí. Tem o gol da... Qual, cara? Do Real Madrid agora na Champions League, que o goleiro foi sair com a bola. Isso. E o, cara, e o Benzema foi lá e aproveitou. É, essa parada mesmo aí. Assim que era o Pelé Soccer do Atari. Vocês jogaram mais algum futebol dessa época aí ou ficou só nesse daí mesmo? Cara, do Atari, cara, eu de verdade eu não vou lembrar nenhum nome de um jogo, mas eu lembro que aqueles que o carinha parecia o boneco do X-Men daquele outro jogo do Atari, o cara só tinha uma posição, ele parecia aqueles desenhos egípcios, esse tá ligado? Eu joguei. Sim. Também, esse eu e joguei. E aí ia pra lá e pra cá. E por sinal era então. Melhor. É, então, era bom. Aí tinha o time, aí tinha o Brasil que era amarelo, aí tinha a Alemanha que era branco, eram umas paradas assim, cara. Tem aquelas fichinhas de esporte, não vinha? Lembra aquelas fichinhas de esporte? Eu não lembro o nome desse jogo, não. Cara. Ah, também não lembro. Os jogos que eu jogava, a maioria vinha nas fitinhas de 4 jogos, e os nomes eram trocados. Isso! Então... Não vou lembrar mesmo. Não era original, né? Não era Atari, né? Era CCE, tanto, ou era... Tanto que o Pelé Soccer, Polivox, eu não conhecia como Pelé Soccer, eu só conhecia como futebol. Ah, é? Isso mesmo, também. Ah, então por isso que vocês ficaram meio na dúvida, hein? Então, ele tinha até a label do jogo, tinha o Pelé, cara. Pois é, mas isso não. No Polivox, né? No Atari original. Do Rico, no Atari do Rico tinha. Eu acho que a coisa começou a esquentar mais ali no NES e Master System mesmo, né? Principalmente no NES, né? O NES, NES eu tenho boas lembranças. Vamos dizer que, assim, quando o futebol começou a ser um jogo competitivo pra mim... Aceitável, né? Competitivo. Dava pra ter umas disputas boas com a máquina que sempre rouba, né? Diga-se de passagem. Uhum. E contra... Né, amigos meus, né? A gente locava e sempre tinha uma turminha pra jogar. É, o NES era o Goal. A bola viajava igual chute do Nelinho pra fora do Mineirão, né? Todo passe era assim. É, exatamente. O legal desses jogos de futebol, que é assim, somente o que você falou agora, o Goal, a gente vai entrar já na fase 8-bit, acho que é que todo mundo pegou mais, né? E onde o futebol ficou melhor mesmo, como a gente falou. O Goal, cara, ele tinha uma parada, cara, de modo de jogo diferente. Ele tinha aquela parada, aquele shootout que eles falavam, que você tinha que driblar dois caras e fazer um gol. E tinha o cara do meio, que era o Pelé, cara. Acho que o nome dele era Ronco, alguma coisa assim. Era o Pelé Barbudo, cara. Não, eu não lembro de tantos detalhes assim, não, cara. Cara, é genial, cara. Pelé Barbudo? Não, e fala, olha aqui, e uma coisa. É, depois você procura o modo de jogo shootout lá. Eu não sei se é Ronco o nome dele. Era três caras que você podia escolher. Era o modo shootout lá, ó. Ou eu não sei se o nome era esse, viu? Eu lembro mais ou menos. Faz tempo que eu vi ontem até, pra dar uma lembrada e vi esse modo. Não, aí. Mas vamos chamar o nosso colega Lelis aqui, espiritualmente no grupo, É shootout, é. Tá? Não vem falar shootout aqui pra mim, não. Que eu vou chamar o Guiné pra você, cara. Tudo bem, tudo bem. Eu vou entender. Uma coisa que a gente tem que falar de Goal, uma coisa que a gente não pode esquecer de Goal. Todo mundo sabe o que é, não é? Não. Ué, é. Não. É, os carrinhos. É muito da hora. Puta que eu pariu. Os carrinhos, cara. Ele ia jogando. Não, mas o mais icônico pra mim era o lançamento, cara. Que toda vez a gente imitava, né? A Mac fazia tudo. E o Super Chute, lembra do Super Chute? Tu não lembro, cara. Como é que era os dois botões, o A e o B. Ele dava um chutão. Caramba. Era o A e o B. Eu não tive essa revista na época, cara. Eu fui aprendendo porque eu fuçava demais esse jogo. Aí eu acertei o jogo também, né? Eu acho que eu não tinha nem capacidade pra apertar dois botões juntos naquela época, cara. Tá louco, mano. Tinha, cara. A gente mudava a posição, fazia a posição do arcade, apertava de cima os dois botões assim, porque era uma delícia. Você apertava com tanta força, aquele com tanta... Cara, era muito delícia jogar gol. Cara, puta, e dava pra jogar de dois no mesmo time, não dava? Nossa, emoção demais, cara. Cara, exatamente. Aliás, eu não sei porque que você não citou na tua apresentação que futebol no videogame é emoção. Você não falou ainda disso, né, cara? Não falei porque não vamos, porque quando a gente for falar, quando a gente fala de Pelé Soccer 2, aí a gente vai falar. aí sim, vamos chegar lá. Pô, chegar você lá. Não esperou, né? Ele molhar a galera. É, pô. Levantei a bola pra ele, ele chutou longe aí o negócio. Me diga uma coisa, eu só joguei o Goal primeiro, cara. Teve 2 e 3 no NES, né? Não, teve 2. Ah, teve 2 só? Tem o 3, se for fácil, versão japonesa, eu desconheço. Mas o 3 é protótipo. E é o seguinte, não me venham com frescura. Você tá, fala até pro Lelis aí, pode invocar ele. Não me venha com Goal, é Goal. Aí é clássico, porque a meninada chegava lá e falava, eu quero locar Goal. Ok, isso, garoto, exatamente. Toma o seu Goal aqui. Devolve segunda. Uma coisa que eu vou lembrar de Goal, depois eu vou deixar até o nosso amigo anapolinense falar aí, é o seguinte. Goal, cara, ele tem a disputa de pênaltis mais roubadas da história, cara. Eu vou falar por quê. Eu lembro quando meu primo chegaram numa final e suaram lá com o videogame, não sabia jogar ainda, e foram pra uma disputa com pênaltis. Não sei se era Holanda, alguma coisa assim. Olha como é que foi a disputa de pênaltis. Ele bateu o primeiro, né? Ele estava com o Brasil, eu acho. Aí a Holanda bateu, 1-1. Aí ele bateu o segundo, e aí a Holanda bateu também o segundo, 2-2. Aí a Holanda bateu o terceiro e o quarto pênalti. E aí depois... Deixou ele pra trás. Era, aí depois eles bateram o terceiro, erraram, acabou, não foram campeão, cara. 4-2. Caramba, Nintendo! Nintendo, como é que você deixou um jogo desse passar pelo selo de qualidade Nintendo? Ah, não, gente. Ah, vai, não. Ver alguém, vai ver alguém que ganhou sempre o jogo e não foi pros pênaltis nunca, cara. Não viram esse bug aí. Era pra roubar. Era o jogo, cara, do Corinthians, não, cara. O juiz ajudou aí, mano. Pô, teve um campeonato paulista que terminou assim, cara. Acho que foi Palmeiras, amigo. E Palmeiras Portuguesa e foram declarados campeão. Português e Santos. Português e Santos, né? Português e Santos. O juiz errou a contagem dos pênaltis. Isso. Pô, os caras erraram nos anos 50 e 30 e poucos anos depois, que acho que de 88, 86. Não foi, cara. Acho que foi 78, um negócio assim. Não, foi nos anos 60. Foi bem pertinho. Tanto que não tem. Não tem, enfim. Não tem nem vídeo disso aí. Já estamos falando de futebol já aqui também, caramba. É, mas aí que tá. E outra coisa que tinha no Goal, cara, que eu lembro disso aí, o videogame, cara. Vocês podem testar, tá? Eu posso estar enganado, mas é no Goal. Ele não faz mais que 3 gols em você. Ah, não? Não, por exemplo, uma vez eu tava jogando, mesmo. Eu tava mal, e aí tava tipo assim, eu tava pegando uma Espanha lá, eu tava com o Uruguai. Aí, eu tava jogando mal, porque o videogame é assim, né, vocês sabem, né, da regra do futebol de videogame, né. Quando o videogame, o CPU, decide ganhar o jogo, você pode fazer o que você quiser, você vai perder. Ele habilita o modo roubo lá, ele faz tudo quanto é jeito. Até gol de lateral impedido, né. Ele inventa. Exatamente. Essa regra aí. Aí eu peguei uma Espanha, cara, ele vinha lá no Goal. Driblando todo mundo, chutava, fez gol. Aí fez. O goleiro. Vocês lembram que o goleiro era manual no Goal? Sim. Não era um goleiro. Aliás, isso era muito legal. Isso era muito legal. Eu achava, tipo, como se fosse uma simulação, né? Isso. E aí no. Eu joguei com uma Espanha uma vez, aí ele fez 1-0, 2-0, 3-0. Aí eu falei, puta, cara, que lavada. Quando eles iam fazer o quarto gol, os caras começavam a chutar pra trás. Ah. Muito bizarro. Eu até testem isso daí depois, tá? A galerinha de casa aí também que curte um desafio pode testar também. PlayStation. Mas, Napolina, é tipo, fala alguma coisa aí, Napolina. É tipo Mario Kart, né? Na hora que você tá lá atrás, os caras começam a perder pra você ficar em primeiro, né? Olha, hein? Olha, essa olha, eu hein? Eu não sabia. Não sabia, não? Mas aqui, mas, ó, até hoje eu não sei se o cartucho que a gente alugava naquela locadora em que o dono não aceitava o jogo do Predador de volta... Mas quem acompanha os podcasts aí vai lembrar da história do Predador que não funcionava. Sim. É, os jogos tinham o nome trocado, né? Eu não sei até hoje se eu aloquei um ou dois. Eu não lembro, cara. Não lembro. Eu sei a diferença do 1 e do 2, que é muito grande, você dá pra saber. A diferença do 1 é o seguinte. O 1, a visão dele é mais de cima. Levemente torta, levemente meio... Querer imitar um... É isométrica. Perfeito, isométrica. O 2, ele tem a posição bem isométrica. E é o seguinte, quando você dá o chutão nelinho, como você fala aí, o ângulo do jogo mudava. Ele abria e expandia o campo inteiro e fazia... fazia uma parada assim. Ah, essa é a diferença... Eu tenho que ver os dois em ação pra saber, cara. Mas é bem diferente, consegui notar. Mas qual que é o melhor? Cara, eu joguei, assim, massivamente um, cara. O 2 acho que saiu em 94, cara, ou 93. Porra! Assim, saiu bem... Ele saiu foi um pouco... Ele não saiu nos anos 90, nos anos 80. Né? O primeiro é dos anos 80. Saiu muito tarde. Já tinha jogo melhor? Sim, já tinha os jogos de Mega Drive, de Super Nintendo, então... Ele já não ficou, acho que não ficou muito conhecido, não. Pelo menos aqui, né? Mas futebol é um negócio que demorou a evoluir um pouquinho, né? Até porque o americano não gosta muito e... Os japoneses ainda estavam descobrindo o negócio, então é um esporte que demorou a engrenar no videogame, assim, pra ter uma diferença bruta. Ah, né? Não. Eu acho que é o seguinte, Mega, eu concordo que pode ter demorado, mas não é questão de japonês e americano, não, cara. Eu acho que a questão é que futebol, pra ser bom... Ele precisa de uma boa inteligência artificial. E os videogames antigamente, eles não tinham poder de processamento para isso. Porque inteligência artificial, variáveis, inúmeras, precisa de poder de processamento. Até por isso que bem provável que o Goal do Nintendinho, a máquina só fazia 3 gols por falta de mais memória para ter mais alguma instrução de inteligência artificial. Ou é fácil mais ou difícil mais, né? Aquele negócio, não tinha como balancear muito. E o Goal tinha aquele negócio, né, cara? Que na época, tipo assim, pra mim, por exemplo, pra vocês também deve ser, na hora que você fazia o gol e aparecia o cara daquele tamanho vibrando, cara, é um negócio que, tipo assim, caramba, mano, como é que os caras conseguiram fazer isso, cara? Sim, sim. Vocês lembram quando eu fazia o gol, mostrava um cara gigante, cara, e ele tinha, acho que uma... Não sei se ele tinha só um tipo de comemoração, mas ele... O cara aparecia vibrando, correndo, cara. Tem um jogo mais pra frente, né, que a gente pode falar mais pra frente, que isso aí é notório, né? Ah, é sim. Um espetáculo. Mas me diga uma coisa, assim, fora a série igual, assim, você tem algum outro jogo que você recomendaria, assim, do NES? Que eu acho que eu só vou lembrar dos bonequinhos lá, como que é o nome? Do Renegade lá, como que é? Capitão Tsubasa? Não, cara, eu tô falando daquele jogo lá que era uma zoeira do caramba que ficava o zoião pra fora. Ah, Kunio-kun! Kunio-kun, exatamente. Kunio-kun. Tem outro nome americano, mas acho que não sei se é Nintendo World Cup. Eu acho que é Nintendo World Cup, tá? Uhum. Esse foi bem famoso, mas eu não joguei na época, não. Um famoso que eu joguei, que eu lembro, esse eu joguei bastante, tá? Acho que esse talvez foi o segundo de futebol de NES que eu joguei. Talvez vocês tenham conhecido a versão dele hackeada brasileira, tá? Ele se chama, na Europa, ele não saiu americano, tá? Ele saiu somente na Europa, ele chama Ultimate League Soccer. Aqui no Brasil não saiu esse jogo, ele saiu como Futebol Milmar. Alguém se lembra disso aí? Eu lembro do nome, mas não lembro do jogo, mas então, bem provavelmente que eu joguei, bem provável. Então, ele é o primeiro jogo, não oficial, tá, a ter times brasileiros, tá? Nesse jogo tinha Inter, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense e Vasco. Ah, por isso que eu não vou lembrar, não tinha Cruzeiro, porra. Só tinha time bom. Aí... Ah, não, mas nos anos 80 o Cruzeiro não foi bem, não. Infelizmente eu tenho... Então... Eu tenho que aceitar. E esse jogo, cara, ele era aquele jogo, tipo, ele era de lateral, né? O jogo era lateral, a tela andava normalmente. E os bonequinhos eram pequenininhos, parecia que o campo ia caído. Esse eu joguei bastante, cara, numa televisão de 5 polegadas, cara, preto e branco. Nossa, cara. Que emoção, hein? Nossa. Esse foi emoção, cara, emoção, cara. Time preto contra time branco. E era roubadinho esse jogo. Acho que o videogame que eu me lembro, se deixasse, ele que goleava, né? Era implacável, mas implacável que o Goal, cara. Ainda bem que eu... Assim, eu lembro que eu tinha um vizinho que tinha esse console da Milmar. Então, bem provável que tinha esse futebol lá no meio, entendeu? O nome não me é estranho. Tinha algum outro jogo a Milmar colocava o nome dela? Não lembro. Eu assim, acho que é esse futebol mesmo. Agora. É, eu acho que era futebol Milmar, porque era futebol só o nome. Aí hoje falou Milmar porque era da Milmar. Só tinha Milmar tinha esse jogo. Não tinha, não vi pra Phantom, não vi pra o negócio. Era futebol e é uma capa bem simples, tinha um cara chutando uma bola. Eu até esse jogo, eu ainda vou comprar esse jogo ainda. Oh. Eu tenho que achar uma versão legalzinho dele. Porque é um jogo bacana, eu gosto de Nintendinho. Né? Bacana. E futebol é emoção. Exatamente. E Master System só teve aquele Super Futebol pai lá? Não, o Master System. Oh, o Super Futebol não é pai, não, cara. Não era. Não, eu não tive Master System, mas eu lembro que o pessoal que tinha Master System gostava muito desse jogo, cara. Ah, é? Eu tô vendo vocês comentando aí, porque a minha história começou no Master, né? Então eu não passei por tantas vezes assim no Goal. Né? Então, igual eu ia na casa dos colegas jogar. Eu tinha o Master. Então, Super Futebol aqui em casa era muito, muito legal. Né? Era um joguinho muito bom do Master. Né? Principalmente na hora de bater o pênalti, que virava a câmera pra trás do gol. Assim, né? Ué, eu lembro que a novela da Tieta mostrou uma disputa de pênalti com esse jogo. É, porque o gráfico ficava legal, né? As cores, era muito vibrante. E um bom do Master também é o Copa do Mundo 90. Muito bom também, só que essa é a visão por cima. Pô. Mas a jogabilidade dele é muito boa. Lembrar de Tieta é o atestado de tiozão, né, cara? Puta que pariu nesse país, viu? Cara, mas no começo do podcast eu tava pensando uma coisa igual, falando de Pelé Soccer. Eu não vi Pelé jogar, né? Então é a mesma coisa você falar pra um menino que nasceu em 94 e Ayrton Senna. O cara vai saber que é um cara foda que teve no Brasil, mas que ele não viu correr, né? Então... Pô, Mega, nós vimos Pelé jogar, Mega. Não, eu não vi Pelé jogar. Viemos. Onde? Quando o Pelé fez 50 anos, Brasil e o resto do mundo. Pelé com 50 anos. Que... Nós vimos, que lá não é Pelé jogar, não. Aí os caras tinham hype futebol Pelé Master, nessa época, né? Não, foi uma comemoração dos 50 anos do rei, né? Aí eles fizeram amistoso, era Brasil e o resto do mundo. O Pelé entrou, jogou 15 minutos e morreu, saiu, é, né? Saiu mais cansado que tudo que jogou na vida dele. Meu cara. Deus. É, Brasil, foi 2-1, pra você ter uma ideia, e lembro de, o Brasil perdeu. Cada perna é uma tonelada, hein? É, gol do Neto de falta, cara. Neto que era do Corinthians. Ah, por cara, isso que você lembra aí, ó. Tá explicado. Claro, mas... tem que lembrar, puta, tem que puxar, que lógico. Mas eu não vi Pelé jogar. Eu só sei da história, mas não foi ao vivo. Então... Pô, tô dando uma olhada aqui no World Cup Itália 90 que você falou aí, cara. É legalzinho o jogo de cima, né, cara? Muito bom, cara. E, é o mesmo jogo que saiu depois pro Mega, porque o Mega tem um visão de cima. Não, é diferente um pouco. O do Mega é um pouquinho melhor graficamente, né? Mas lógico, né? Mas é o mesmo jogo, né? Não é o mesmo nome? Assim, É o mesmo nome, é o mesmo nome. World Cup 90 pro Mega. É. Eu tenho ele. Ele japonês, ele se chama Super Futebol mesmo, né? Não? Acho que ele varia conforme a região também, né, cara? Isso, não. É, esse mesmo. O japonês, ele tem esse nome. Eu não vou lembrar agora, mas uma capa goleiro... Goleiro pulando tentando defender isso. É capa só bem que, verde assim, mesmo. Eu falo pra você que o do Master ainda é melhor na jogabilidade. Ele é mais, eu imagino, lá, envolvente. Ele fez muito sucesso na época e o do Mega já não fez tanto. Né? É, o do Master é mais legalzinho. Eu não sei se o som do Master era melhor... Eu não sei, ele tinha um negócio a mais, mano. Então, eu acho que eu lembro desse Super Futebol do Master aí, o que eu achava legal. Não sei se é esse, tá? Vocês podem me corrigir. Tinha um do Master que eu achava bonitinho, porque ele era bem coloridinho, grama bem verdinha, e os jogadores pareciam crianças. Isso, é esse daí, Super Futebol. É, ah, então, esse Super não, esse não é paia, não. Esse não é, ele é palhoso, mas não é paia, não. Não. É legal, pô. É meio de falar, cara, não é palha, né? É tipo assim, um jogo bom pra época, entendeu? Mas assim, hoje, assim, eu até tenho, acho que o cartucho aqui. O Valeus, acho que me deixou o cartucho aqui pra mim. Mas, assim, é um jogo bem simples, mas, assim, pra quem não tinha muita opção, provavelmente era o futebol da hora, né, cara? Por falar em Valeus, hein? Bem provável que ele jogou esse futebol de Master no Master de papelão dele, hein, cara? Não, ele não jogou, ele assistia pela janela. Não, ele assistia os outros jogar, mas na casa dele ele fazia emoção, cara. É, ele fechava o olhinho lá e ficava imaginando, né, cara? É, ué. Talvez nem goste de futebol por causa disso. Abraço, Valeus! Que mais lembrança. Valeu, valeu! Ei, mas já começando na parte de 16 bits, que até porque a gente não tem muito representante da parte dos 8 bits, acho que também nem cabe. Não sei nem se tem um jogo de PC Engine, alguma coisa assim. É, de... tem aqui, igual a gente lembrou um aí que tem americano também, que era o. A gente não jogou, não deve ter jogado muito, né? Eu joguei depois a gente vai falar da outra versão, que era o Capitão Tsubasa, né? Aqui tem, tinha outro americano, né? Mas é outro tipo de futebol, mas era interessante a era ideia. Era uma espécie né? de uma estratégia esse jogo, né? É um futebol estratégia, é. Uhum. Um futebol de estratégia. De... Eu nunca joguei, mas desenho, já né? vi, já vi. Tinha e depois, na época do Super Nintendo, tinha um anime, veio pra cá, né? Então, acho que fez um sucesso, um certo sucesso. É, mas acho que a época de ouro que todo mundo vai lembrar bastante é dos jogos 16 bits. Ah, né? Com certeza. Agora, joguei muitos e a maioria ruim. Diga-se de passagem. No Master System é só esses dois mesmo. É, o futebol pode ser lixo, mas é emoção, tá? Sabia que ele ia falar isso. É um lixo emocionante. É quase igual ver o Galvão falando. É jogo de Copa, amigo. É. Haja coração, né? É. Cara, a minha experiência ali no Mega Drive ali foi mais esse World Cup 90 aí. Não tinha um que era o World Cup 92 no Mega Drive também? Não tinha uma coisa assim? Tinha. O do Mega. Tinha um 92 sim. em algum lugar. Tem. E era bom esse jogo, hein? Era bom esse jogo, hein? Bom, cara. Era aquele que tinha uma capa bem colorida da versão japonesa, assim, uma bonita capa, assim, não é? Eu não lembro da japonesa, não, mas tinha esse jogo americano. Não gostei, cara, não gostei. Não? E eu acho não, que eu só fui gostar de futebol no Mega com FIFA. FIFA Soccer de 94. Cara, esse 92, ele tinha uma visão, assim, parecida com o Cider Kicks, viu? Ele era um Cider Kicks exatamente, piorado. Só que era mais inclinada, isso, não é? Isso, mais inclinada, exatamente. Eu acho que ele pode dizer que ele é o pai do Cider Kicks, cara. Não sei, tô falando, posso estar falando bobeira. Mas irmão... eu achava divertido demais, cara. Eu gostei pra caramba desse jogo. Ele não era um futebol fácil, cara. Eu lembro que eu tinha... Acho que eu não cheguei nem a ser campeão nesse não jogo. Não tinha futebol fácil nessa época, Rubio. Ah, é verdade. Não tinha, cara. Se bobear, os de hoje são mais fáceis. O nome certo desse jogo é Tecmo World Cup 92. Isso. Exatamente. Fez sucesso, fez sucesso. Mas, cara, se eu tivesse gostado dele, eu lembraria. Eu não lembro quase nada dele. É... Eu joguei algumas vezinhas assim, não me apeteceu, não. Talvez eu tinha jogos melhores pra jogar na época e não dei a devida atenção. Mega Man Soccer? É, e esse Tecmo aí, só pra lembrar, né, que a gente passou, mas ele tem também pra Nintendinho, tá? Tem, só que é bem diferente. Até que não fez toda a linha de esporte pro Nintendinho, né? Fez, acho que fez jogo de beisebol, fez jogo de... Ih, futebol basquete. Americano é muito famoso. Futebol americano, sim. É, até como fazia muito jogo de esporte e futebol. Cara, esse futebol eu lembrava bem. Tipo assim, eu lembro de três futebol do Mega Drive, né? Um eu lembro muito bem, tipo assim, é um futebol que eu não tenho boas lembranças, porque era o futebol que eu era obliterado por um meu vizinho. Totalmente humilhado, massacrado, e não era coisa simples. E ele fazia só um tipo de gol e eu morria de raiva. Vocês vão lembrar, vocês que conhecem mais, vão lembrar o nome do jogo. Eu vou descrever como é que ele é, talvez vocês lembrem o nome. O jogo era totalmente o ângulo de cima. E o goleiro usava boné. Vocês sabem que jogo que é esse? Eu não vou lembrar. Eu lembro que tinha o Red On Soccer. Será que é o Red On? Mas eu não sei se é esse. Eu lembro que eu joguei o do Pelé, cara, que era extremamente ruim. Pelé Soccer 2. Nossa, Pelé Soccer no Mega era ruim, viu? Bem ruim, cara. Cara, o problema do Pelé Soccer, cara, era os controles, cara. Muito não, duros, o pior cara, do Pelé Soccer é que eles gostaram da ideia e lançaram o 2 ainda. Puta que pariu então, nesse mundo, né? É, então, eu não joguei o 2. Não, e eu não quis jogar o 2. Não, eu joguei o 2, eu joguei só o 2. Eu joguei só o 1, eu falei não. Ah, não, agora eu tô lembrando aquele do cachorrinho, que era o mascote da Copa de 94. Teve o jogo oficial. Teve o jogo oficial. E era ruim. Era da US Gold. Todo jogo da US Gold era ruim. Tipo, a maioria era ruim. Quando eu comprei o Mega, esse foi o primeiro futebol que eu loquei, né? Então, eu achei ele, assim, com os menus muito complicados. Você começar o jogo, era um parto. É muito difícil. Ah, sim, isso aí... Aí, como eu não tinha o manual, eu não sabia, era só figurinha o menu, sabe? Não tinha escrito nem nada. Bora era pro jogo, complicado, né? Complicado, né? E ele era visão superior também. isso deixou também meio frustrado, porque eu pensei, vou sair do Master System, vou pro Mega, vou pegar um negócio mais, um gráfico mais bonito. Aí na hora que eu vejo a visão por cima também, lá. Mas o jogo é legalzinho. É, então, mas tem um jogo de visão por cima, esse do Mega, eu tô tentando lembrar, a visão era super, era 100% por cima, não era angular nem nada. Os jogadores, pra você ter uma ideia, você só conseguia, você via, eles pareciam um pino, você só via as pernas mexendo. Cara, mas esse daí eu acho que é, esse daí eu acho que é capaz de ser... Esse é o 92, não? Esse daí eu acho que é o World Cup 90 que a gente tava falando que tem pra Master System. É, o 90. Isso, é o 90. Será que é o World Cup 90? É, eu acho que é esse daí mesmo, porque é eu acho que é esse, você via mais a cabeça, não. Esse é o 90. Esse do Master, você via mais a cabeça. Estou vendo fotos aqui na internet, é o 90. Tinha um goleiro, tinha um boné mesmo. É isso mesmo. Exatamente, era essa porcaria aqui mesmo. Mano, meu, o cara ganhava de mim de 18 a 1. Você era muito ruim, velho. Você era muito ruim. Esse jogo era ruim, cara. E você era tão ruim quanto o jogo. Não. Esse jogo era ruim, cara. Esse jogo não tinha... É que assim, eu não tinha Mega Drive. Aí, quando ele me chamou lá, ele tinha na fitinha. É, vocês vão lembrar, posso estar errado, mas eu time, acho que é o Lakers vs Boston Celtics, Boston Celtics vs Chicago Bulls, alguma coisa assim. Lakers vs Celtics, muito bom joguinho de isso, basquete. Isso, aí era uma fita de 3 jogos. Tinha esse jogo de basquete, tinha o voleibol, que é da hora demais, e tinha esse World Cup Italia 90. É mesmo, o World Cup ruim, Italia 90 é mesmo, era oficial também. Isso, eu tomava uns gols de cabeça, cara, nervoso, cara. O negócio desse World Cup no Master System, teve um negócio legal que a gente chamava a seleção de seleção canarinho, né, que é a seleção amarelinha. E aí ficava aquele, tipo, uma setinha atrás do jogador mostrando qual que você tá. Sim. Aí eu ficava falando pro meu irmão, olha lá o canarinho, que parecia o rabinho do canarinho. Meu Deus, jogando. Criança é foda, né? Olha o canarinho. Porque tinha a setinha, né? É, a setinha, parecia o rabinho do canarinho. Viva a noite, né, de noite, sábado. Cantava a música do Pintinho Amarelinho. Pintinho Amarelinho. Domingo, puta na seleção canarinha. Anos 80 é bizarro. Esse jogo é dos anos 80 ainda, né? Esse World Championship, só que é de 89, cara. É da Opa. Época aí, da virada, né? Da década aí. É, bem no comecinho, né? É. Talvez, será que é o primeiro jogo de futebol do Mega Drive? Ou não? Copa 90. Bem provável. Mas no Japão era outro nome. É por isso que a gente tá falando. Ele saiu no Japão antes, aí quando foi lançar no Ocidente, eles aproveitaram a Copa. Bem provável foi isso que aconteceu. Tá. Entendeu? É. Isso era comum de acontecer, né? E do Super Nintendo, cara, jogos assim, iniciais do sistema, tinha algum de futebol? Não recordo agora. Não vamos falar ainda antes dos fenômenos do futebol, né, cara? Isso daí fica pro próximo bloco. Mas tinha algum jogo mais simples ali? Eu posso falar de um. Tá, ele, depois desses fenomenais, posso falar um, mas ele é muito bizarro, era ruim demais, mas era divertido jogar. Qual? Era o Fever Pitch Soccer. Vocês já chegaram a jogar? Isso aí não presta não. Tinha aquele Striker também, que era ruim pra caramba, que tinha o modo indoor, que todo mundo locava hora pra jogar essa merda, que a bola não saía. Não era um Deus nos acuda esse futebol, os caras eram tudo turbinado. Cara, eu falo, gente, isso aí não é futebol, não, pelo amor de Deus. Mas o Fever Pitch Soccer, o legal dele, que era o seguinte, cara, quando eu joguei a primeira vez, eu não sabia, meu primo falou, tem um jogo de futebol aí e tal, que a gente tava sempre procurando, né, aí ele trouxe, né, pra gente jogar, né. Aí começamos a jogar, tal, toque ali, toque aqui, babá, brincava, bacana o jogo, bacana. Aí nós fomos invitados a jogar com outro videogame. Aí, cara, tava jogando uma partida lá, de repente, o cara dá um chute e sai fogo da bola. Aí eu falei, os caras têm poder, só que os jogadores, os atacantes, eram, não sei se eram todos os jogadores, mas eram um atacante, tipo assim, tinha chutes especiais, cara. Tinha cara que dava um chute de efeito, assim, tinha um cara que dava um chute a bola de fogo, aí o goleiro não pegava. Sabe que jogo tinha roubado, isso no arcade, que eu tô lembrando aqui? O Hat-Trick. Hat-Trick Hero. Isso. Hat-Trick Hero? Ele saiu até pro Saturno depois, ou seja, mais pra frente, né? Ele tinha poder. Sim, também, os caras chutavam com também, fogo. Né? Não, eu acho que não tem, não. Teve pro Super Nintendo o Hat-Trick. Ah, não, Hero. Então era uma versão anterior, porque ele teve mais versões. E não teve só essa, não. Mas eu lembro dessa especial que tinha poder. Aparecia a foto dos técnicos do lado na hora dos lances, ou do gol, um chorando, o outro nervoso, o outro comemorando, e tinha hora que dava esses chutes especiais aí, e ninguém no fliperama, né, pelo menos que eu lembro, sabia fazer essas paradas, então a máquina aproveitava, né? Uhum. Ah, então, e você falou do Striker, eu lembro do jogo, o jogo era ruim, era muito corrido, como a gente falou. Não, fui eu que falei, Então, parecia que os caras tomaram adrenalina, era um bagulho bizarro, assim, mas uma coisa que eu lembro dele em destaque... era o número de seleções disponíveis pra você escolher. Muitas. Eu acho que tinha umas 100 seleções, cara. Dá pra jogar Chipre versus Israel, cara. Dá pra fazer... Eire, acho que era Eire, quando a Irlanda do Norte era o Eire. Puta, cara, tinha muita seleção, era engraçado, cara. Puta, falei, caramba, mano, tem o Eire, tem não sei quem. Falei, caramba, cara, o bagulho tem seleções demais, cara. E era muito ruim mesmo o jogo, cara. Não, eu lembro que nas locadoras de hora, ele era muito locado. Era muito locado, cara. E eu não entendia por quê. Falei, nossa, gente, futebol é ruim pra caralho. Eu acho que era mais pela rapidez, eu acho que a negada... Tinha, tipo, a ilusão que, tipo assim, vamos aproveitar mais o tempo, né? Jogar mais, sei lá. Aproveitava melhor a hora, digamos assim. Exatamente. Mas eu lembro de um jogo que saiu antes dos medalhões aí do Super Nintendo, que era da Capcom, o Capcom Soccer Shootout. Era muito bom esse jogo, cara. Era muito bom. Capcom então, Soccer. O Capcom Soccer Shootout, cara, é que a gente começa a era desses jogos bons, cara. Capcom Soccer Shootout é sensacional, cara. É um... Acho que talvez o top 3 dos jogos de Super Nintendo, de futebol 16-bits. Eu lembro que o legal da versão japonesa é que não eram seleções, eram mascotes dos clubes japoneses. Sim, sim. E era comum, né, ser bacana, isso. Vou até falar. Lá no Japão eram os clubes. É, e eu vou ativar a compração do Lu agora. Lu, o legal da versão japonesa é barato, tá? E é o seguinte, ele vem com 20 cards, cara, de todos os times, cara. Sério, cara? Muito olha, bacana, olha, muito bacana, olha, cara. Eu já tive. Tá atiçando aí. Card na área, hein, Lu? Olha que você tá atiçando aqui, cara, o negócio. Cara, é mó bonitinho, porque cada card tinha a parte de trás, acho que era o nome do time, né? Uhum. Não sei se era o nome inventado, se era o Kashima Antlers, mas era o nome inventado, e cada um tinha um mascote. Aí tinha um lobo, tinha um... Tinha uma baleia? Ah, tinha um velho. Então, ícone do eBay. Eu tô ouvindo o Lu clicando aí, ó. Não. Então, eu sei o valor do dólar, você que não sabe, até na entrada tá dito. Olha como o tempo era bom. Eu lembro que eu comprei no Rio de Japão esse jogo, cara. Paguei R$3, acho que eu ofereci R$2,50 pra ele aceitou, não sei, alguma coisa assim, e trouxe pra cá. Cara, mas tava novinho, cara, eu arrependi de vender, cara. Eu depois nunca mais achei, nunca mais fui atrás, assim, dessa versão. Mas, cara, vale a pena ter. Aqui, vale, mas você falou aí de clube japonês, mas a gente tá esquecendo de falar dos nossos clubes. É, o FIFA 95... Calma. Se eu não me engano, começou calma. Com isso aí. Calma, meu amigo. Não, mas é isso calma, mesmo. Calma, meu amigo. É isso aí, gente. Mas isso é Mega Drive, ué. É Mega Drive. Calma, cara. Sim. Acho que a gente deve jogar isso depois pro próximo bloco, não é? Sim, sim. Pode ser. E falando do mais uma coisa do Capcom Soccer Shootout, né? Isso aí. Que era o Shootout. Isso aí, cara. É. Shootout. É... Ele tinha um modo, cara, que... Ele tinha um modo indoor também. A galera jogava bastante modo indoor. Ele tinha a bola... Que era o valor desproporcional, era o tamanho de uma melancia, a bola de futebol, bola branca. O juiz, ele demorava pra dar cartão. Ele ficava embaçando. E às vezes ele ficava na dúvida, cara. Ele batia na cadernetinha e sabia assim, não sabia se ia dar cartão. Ó, belo detalhe. Tem um lado que é assim, os modos de jogo, né? Tem um modo que é o PK lá, de pênalti. Cara, é um dos modos mais difíceis de bater pênalti, cara. É o ângulo, você é o goleiro, quando você joga no gol ou quando bate, o ângulo é de trás, de cima, cara. É muito divertido jogar isso aí, cara. Até nos pênaltis o jogo era bom, cara. Era muito bom. Batia com efeito. Eu locava direto ele. E o jogo, tipo assim, ele já tinha mudança de esquema, você já podia botar ele, quando você ia formar o time, na escalação do time lá, o campo era dividido em cubinhos, então você podia pegar o jogador lá, o número, ele num cubinho, você podia posicionar onde você queria, cara. E, cara, era muito legal. Isso era bem evoluído, hein, pro jogo da época, hein. Tinha, esse jogo era legal, que um dos primeiros, eu acho, que tem o nome dos jogadores, tá, escalações, e era parecido com os nomes. Pode jogar aí hoje ainda que vai se divertir com esse jogo aí. Sim, jogar de dois ainda, é muito bom. Eu não sei se era esse que eu tava falando que tinha. Falar pro Lu que tinha o Romédio. Não, eu não vou lembrar dos nomes, não. Não vou lembrar, não. Tinha jogador preto na Argentina, jogador negro na Argentina. Não, essas coisas de futebol é legal, cara. Todo mundo no Brasil acho que era negro nesse aí, não tenho certeza. Né? Poxa, aí eu já falo da versão. Ah, cara. Mas era. Cara, só que o Shootout é muito bom, cara. É muito bom. Outro do Super Nintendo que é icônico é aquele que tem o Trump como goleiro na capa, né? Super Soccer. O Trump? Sim. É. Ah, sim. Outro dia eu tava ouvindo falar desse jogo aí. Realmente. Ele tem. Eu acho que ele é mod 7, né? Pra testar o mod 7 num jogo de futebol. Ele. Tem uma visão assim que vai entrando e saindo na tela. de acordo com o Ele é baseado naquele Formation Soccer, que só saía no Japão? Eu não lembro, porque o Formation Soccer era a visão, tipo, o campo era mod 7 e indo de um gol a outro. Então tinha profundidade, né? Isso. O Formation Soccer era assim. Eu jogava na casa dos meus primos e eles gostavam muito, porque você dava cotovelada nos outros e ia cotovelando até fazer o gol. Olha, eu acho que é do Trump mesmo o jogo. Ah, com certeza. Usava de sua influência, né? É bem agressor o jogo. E eu acho que ele tinha também futebol de salão. Foi um dos primeiros joguinhos que teve futebol de salão. Era com mod 7 no Super Nintendo. Esse jogo não é aquele Super Copa lançado aqui, não? Que Super. Hoje eles cobram o olho da cara porque ele foi traduzido pela Playtronic e tal. Ele tem essa... Eu não sei se é o mesmo jogo. Super Copa. Até o nome é mudado. Super Copa é a versão dele da Playtronic lá. Eu não sei se ele tem a mesma coisa do outro futebol que a gente vai contar, que é interessante. Mas ele acho que não foi feito nos Estados Unidos. Tem o jogo a versão americana, mas acho que não foi feito nos Estados Unidos. Ou pro público americano. E ele é muito raro mesmo. Ele tem um ângulo, ele tem um mod 7 no fundo, eu acho. Tem os patrocínios, né? Isso. Pepsi. Pois é. Campos. Essa parada pega a memória da gente, porque às vezes a gente conhece um jogo e aí você fala outro nome, que era o mesmo jogo em outra região, e você não consegue associar, né? É, futebol tinha muita essa coisa regional, né, cara? Não, desde o Mega Drive, né? Mas, igual o Lu falou, né? Um jogo saía, às vezes, um pouquinho melhorado numa coisa, às vezes era só a tradução mesmo, mas confunde mesmo. É, sim. Um outro jogo de Super Nintendo, eu não joguei, tá? Se eu joguei, foi muito pouco, é o Zico Soccer. Ele é meio que imitável, eu acho, que o FIFA, né? É um ângulo bem parecido e tal. Ah, esse aí, com certeza, só saiu no Japão. Esse eu não joguei, não. Sim, sim. Esse eu não joguei, não. Acho que o Zico já tava lá, né? É, quando o Zico, do Kashima antes, já deu sucesso, né? O jogo deve ser pós-92, né? É, esse aí, esse já, com certeza, eu não joguei, não. É, o Zico Soccer, na verdade, ele tem um estilo meio do Tecmo World Cup 92, cara. Dele, a visão lateral, assim, ele é bem lentão, cara. Bem lento. Ele é de 94. É, ele é um jogo... Ah, então. Não é um jogo bom, não, cara. É bem esquisito. E então ele foi obliterado pelos Eleven da vida. Ah, sim. Superstar Soccer. É. Passou por cima. É, porque lá no Japão ele se chamava Fighting Eleven, né? E depois eles foram só mudando não sei o que Eleven. Sempre tinha o Eleven. Isso. E até chegar no Ineleven. Uma coisa que é legal do Zico, que é pros colecionadores aí, ó, que gostam, eu tô vendo aqui na internet, ele tem duas versões aqui que eu achei interessante. Tem uma que é assinada pelo Zico, tem uns caras que tirou autógrafo, é legal. E tem uma que é mais difícil, que é assinada pelo Luiz Sugita, cara. Tem Sugita, tem Zico Toker Sugitado. Então, colecionadores, corram para as colinas. Chama o Guiné, então, que ele vai querer a do Zico. E nosso outro amigo pode querer o do Sugita aí também. Então. Eu ficaria com a versão Sugita porque é mais rara, entendeu? É. A versão do Zico, o Zico tá por aí, você vai achar o Zico, mas quem vai achar o... Sugita é uma vez só, né, cara? R$50 só, cara, E até porque o Zico não ganhou nenhuma Copa, então ele não deve ser lembrado, né, nesse tipo de jogo, né? Sim, exatamente. A gente discutiu isso hoje, né, eu concordo. Se o Messi não ganhar uma Copa também, não deve ser lembrado. Não. É, Garrincha sim tem que ser lembrado, Zico não. Tostão. Sim, pô. Tostão sim, década de 70. Opa. Vai, 1970 foi ele ali, ó, dando os passes lá pra Zagallo e companhia. Pro Zagallo não, né? O Zagallo era técnico, cara. Zagallo não, cara. O Zagallo era técnico, porra. Puxa o Pelé, né? Nossa senhora, Tech Burn aqui, tá dando Tech Burn aqui. Não, mas você errou por pouco, pô. É. Mas vamos lá. Vamos pro segundo bloco, né, cara? Já falamos bastante dessa época. Começando o segundo bloco agora aí, começa a coisa a ficar mais violenta também, né, cara? A gente começou com Super Sidekicks em 1993, né, cara? Alguém jogou no fliperama isso daí? Não, o primeiro eu não joguei, eu acho que eu nunca nem vi. Eu acho que o que ficou mais popular aqui no Brasil foi a outra versão, né? A próxima, né? O 2? Mas assim, só pra dar cortando vocês rapidinho, a gente tá falando de jogos de futebol. O Super Sidekicks entra na categoria Fighting Game. Sim, mas... vamos pra outra. Não. A gente pode... É o meu jogo de luta favorito! É o meu jogo de luta favorito de futebol! Cara, não tem amarelo? Não tem uma expulsãozinha no jogo? Tem, só porrada. Você faz o, não, você faz o cara, sim, ficar mais bravo apertando o botão até ele tomar vermelho. Furioso! Era muito bom. São os jogos que iniciaram uma categoria diferente de graficamente também, né, cara? Pelo menos... Ah, é um salto. É, até pela, por ser uma coisa de MVS, né, o gel e tal, já era. Não, bem e legal, vou te, né, falar, o gráfico era tão, tipo, avançado pra época que foi difícil emular, tá? Aquele efeito, sim, raster do campo ali custou pra sair perfeito. Sim, verdade. E demorou uns aninhos. Mas assim, no mesmo ano, cara, já saiu o primeiro FIFA Soccer pros consoles, cara. E esse daí veio pra estabelecer um novo padrão também pra jogo, né, velho? Isso, é. Então por isso que você queria que, né, fosse falado agora, é realmente. E sim. Essa época aí foi... bombou o jogo de futebol, né? Ah, sim, com certeza. E todos bons. Um sempre foi melhorando o outro, né? Eu lembro que No FIFA 95, né, se você não quisesse tomar cartão, né, você poderia fugir do juiz, né? Fugir. Sério isso? É verdade. Sério? Eternamente. Né, você poderia correr o campo inteiro e o juiz ia correndo atrás de você até você cansar e falar, bora, juiz, dá esse cartão logo aí. Cara, o amigo meu fazia isso o tempo todo e eu ficava puto. Ô, caralho, se você não tomar esse cartão, o jogo não continua. E ele rindo, correndo, com a gazela. É isso aí, gente. Futebol é emoção até nisso aí. Ó. É isso aí, cara. O futebol, cara, o FIFA, cara, ele foi forte até pro estômago, cara. Porque meu irmão vomitou no controle do Super Nintendo jogando isso aí, mano. Ó, eu lembro até o Hit locou 3 jogos. Realmente. Ó, eu vou lembrar o jogo que a gente locou. A EA não prestava no Super Nintendo, né? Fez até o moleque vomitar aí, ó. Puta que pariu. Cara, eu nunca joguei o primeiro jogo de futebol assim, que eu joguei da série FIFA foi no Super Nintendo, né? E meus foi o pesos, FIFA Soccer, né? Meus pesos. Ele é de 94 e o do Mega Drive é de 93. É, eu até vi uma comparação esses dias aí, os jogos são muito parecidos, cara. É muito pouca coisa. Os jogos são praticamente iguais. São muito parecidos. Muda um pouco a abertura. Os menus do Super Nintendo, isso, eles são mais rebuscados, tal, aquela e coisa. Saiu depois. É aquele um ano depois. Eles aproveitaram, um ano depois, né? O Super tinha mais cores e tal, colocaram umas fontes mais sans serif, né? Mas sabe o que é legal do Mega Drive? Eu vi a comparação, o gramado parece mais real, dizer assim, tá? Se cara, comparar... eu joguei os dois, eu não gostei da versão do Super Nintendo, realmente, não gostei. O jogo é diferente de jogar, cara. Ah, eu gostei demais, cara, gostei pra caramba, também não... Não, não mas, comitinho, é mas foi o primeiro jogão. Então, era pra mim era um jogão e assim, eu lembro que do Baléu vomitar, cara, foi engraçado porque ele tava passando mal por alguma coisa. Foi o Baléu, cara, foi o Baléu? Baléu. Não, vou foi ter Baléu, que zoar nós o Baléu, puta que pariu. Seu nome, nós locamos, eu acho que o Prince, não sei se foi o Prince of Persia, o Flashback e o FIFA. Aí, não conseguimos progredir no Flashback, aí ficamos jogando FIFA, cara. O legal do FIFA, cara, é o lance de, acho que é o primeiro jogo, tá? Eu não sei se, claro, do Mega Drive deve ter tido isso também, mas era o primeiro jogo que você jogava uma Copa do Mundo, cara, e cada um com uma seleção, cara. Sim, sim, tinha as chaves, era muito bom. Isso, você podia jogar até 8 pessoas, cara. É, isso mesmo, era isso, muito cara, bom, era cara. Era sensacional, cara. E eu acho que foi a era dos nomes, cara, eu tava comentando com o Lu antes, cara, eu lembro que meu primo jogava com a Itália, cara, o atacante dele era o Roberto Favaro, cara. Eu lembro que uma vez, tinha umas bizarrices no FIFA. Eu lembro que uma vez ele foi jogar na final, a gente jogava, ele chegou na final, né? Acho que foi contra a Alemanha, cara. E aí ele ficava falando, Roberto Favaro. Na época a gente ficava falando, ficava puxando o saco dos jogadores de videogame, né? Roberto Favaro e não sei o que. Aí ele foi pra final. Na final, cara, tava 0-0, foi pra prorrogação. E o Roberto Favaro foi expulso porque ele deu um soco nas costas do jogador, cara, do time, cara. Que isso? Sério, cara, ele deu uma porrada assim. É muito realismo. Não, cara, era muito divertido. Aí eu jogava muito com o Brasil, aí eu tinha Jean Coutinho, Tito Mancuso. Na Argentina tinha o Luiz Alfios. Cara, era muito divertido, cara. Jogamos vários campeonatos, cara, com isso aí. Aí foi descobrindo os esqueminhas, cara. Aí que foi descobrindo o chute de fora da área, o escanteio batido de mais pra fora. É muito bom, cara. FIFA Soccer foi sensacional, cara. Não, você vê o nível de armazenamento da cabeça humana, né? Até que nível que chega. lembrar de nome de jogador de futebol de videogame. Não, é por isso que ele não lembra o nome dos jogos, o nome das músicas, o que ele comeu no almoço, mas o nome do caralho do jogador do futebol 16 bits ele lembra, cara. Incrível isso. Cara, o Tito Mancuso me salvou várias vezes, cara. Várias vezes, cara. Como é que eu não posso esquecer de uma pessoa assim, cara. É uma pessoa já, tá vendo? Eu não posso esquecer, é uma pessoa, cara. Já faz parte da família, né? Te considera pacas. É, então, eu lembro quando eu jogava com esse jogo, eu tipo assim, eu ficava preocupado, falei, caramba, mano, eu tenho que pegar, posicionar aqui, o Tito Mancuso tem que trabalhar bem nesse jogo aqui, com o Jean Coutinho, cara, o Jean Coutinho era o Romário, cara, tipo, tem que jogar bem, cara, quando fazia gol, aí eu, tá vendo, aí meu primo ficava, não, o Roberto Favara era melhor, e não sei o que, eu falei, não, cara, Jean Coutinho, olha o nome do cara, Jean Coutinho, cara. Entendeu? Não, eu lembro desses nomes, era bizarro, né? Mas era engraçado, né, cara? Era eu assim... acho que é por isso que sua esposa não quer ter filho, porque. Não, cara, o você nome põe... que você vai pôr, hein? Vai pôr o nome, Jean Coutinho. Eu quero pôr Eustáquio, ela não quer deixar, o cara. Quê? Mas isso é pra outra história. Eustáquio, cara. Isso é pra outra história. Olha lá, ela falou que não agora. O menino já vai nascer velho já. É, então, esse exatamente é isso. Passado, eu quero um nome velho. De velho. Já vai nascer exatamente velho. Isso. Não faça isso com o Rubelino, não, cara. Não faz isso. Quer botar Nelson aqui? Tem um Nelson aqui no grupo aqui, irmão. Não, Nelson cabuloso, não. Nelson não tem confiança de ninguém, cara. Nelson põe logo o Valeu, né? Nelson é o nome da derrota. Não coloca. Que nos perdoem os ouvintes Nelson aí. A gente falando do FIFA, né? E aí depois do ano seguinte, isso acho que foi exclusivo, tá, né, gente? Você pode confirmar. O FIFA 95 ele foi exclusivo pro Mega Drive e eu tive que arrumar um Mega Drive, foi, cara. Foi. Naquela época eu lembro que eu arrumei emprestado e eu tive que arrumar um Mega Drive porque tinha os clubes brasileiros, cara. Tinha a gloriosa Ferroviária, Guarani, Portuguesa, Bragantino, Bangu, cara, e América do Rio de Janeiro. Sensacional, cara. Pra mim ele ia falar do Corinthians, dá os nomes que. Ferroviária. Tinha Ferroviária, cara. Gloriosa Ferroviária, Guarani. Ferroviária, tá? Eu fico isso. Imaginando aquela reunião lá na Electronic Arts. Não, vamos. Pensando bem, vamos colocar na Ferroviária, né? E detalhe, a Ferroviária acho que é azul e branco, cara. Nada a ver, Ferroviária é roxa e olha, branco. Olha, o time cara. Que não pode faltar, gente. Ferroviária. Coloca aí, bota aí. Olha aí, ó. Bangu. É esse aí, Bangu, né? Bangu, ué. Bangu vice-campeão aí de 85, ué. Como sim, não? Sim, né? É, gente, a gente. Great Coxa ganhou, né, cara? Great. Aí eu sabia que o Lu ia falar isso. Ah, coxa, minha alegria. Mas não tem o Coxa. Tem que aproveitar a oportunidade. São raras, né? Falar. É. Eu achando que tinha uma Napolina no FIFA 97, só que na verdade era eu que fazia o time editado, né? E jogava demais com a Napolina editado. Aí na minha cabeça ficou essa memória: não, tinha uma Napolina no FIFA 97. Você botou de vermelho ainda? Era vermelho a Napolina? Vermelhinho. Eu fazia então, ele, colocava os jogadores, eu fazia é a Napolina, a Nápoles. O Mega mexe com a psique humana hoje, né? Ai, meu Deus. Não tem condição, não. Cara, você acreditou mesmo que. Pô, mas tinha Napolina, cara? Pô. Eu jogava Mega demais com a Napolina também, no FIFA 97. Cara, sem condição. Ai, porque eu que fiz o time. E aí salvava, porque o jogo tinha um. Tinha bateria. Sim. Tinha bateria. Salvava os. A gloriosa os que a gente bateria. Editava. Aí eu disputava o campeonato com a Napolina e ganhava tudo. Aí eu caralho, brincava só com ela. A Napolina campeã ainda, hein? Campeã. Caramba, a Napolina. Nunca ganhou, nem o Goiânia ela ganhou. Mega. Você tirou leite de pedra. É, mas assim, cara, não tá muito longe da realidade do jogo, se você for ver, né? No 95 tinha Ferroviária, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa, América do Rio, Bangu. Por que não a Napolina em 95? Por que não? Com certeza, né? Por que não? Isso é puro regionalismo, não, né? Isso aí. Isso é bairrismo. Bairrismo o nome disso aí. É. Ainda bem que tinha Cruzeiro, viu? Se não tivesse Cruzeiro, com certeza eu ia boicotar esse jogo aí, cara. Mas eu acho que de 95 não tinha Cruzeiro. Tinha sim. Não tinha? Não tinha? Ó. Oh, eu vou virar essa mesa aqui agora, cara. Não tinha. Falando pra você que não caramba, tinha, cara. Eu vou falar pra você os times, cara. Vou falar pra você os times que tinha. Acho que tinha o Galo, hein? Não. Se tinha Galo, tinha Cruzeiro. Não. Com a letra C, só tinha o Corinthians. Outro. Tem não. O campeão e o perdedor. Não, não tinha, cara. Não tinha. Tinha não. Cara. Não tinha times, cara. Ah, então era no 96. Então eu fiz o Cruzeiro. Eu fui igual o Mega. Eu fiz o Cruzeiro, então. Eu fiz o Cruzeiro. Ah, não. Não vale isso. Então era no 96. Não, eu tô lembrando que agora, que nesse jogo aí, era no 95 ou no 96 que você escolhia a comemoração? 95 já escolhia. Eu acho que já tinha começado já. Era o A, B, C, Rojão, Gol e Corneta. Né, quando era o Flamengo, sim, era tiro, né? Nossa, tiro e porrada e bomba, isso Flamengo. Isso aí, né? Ué. Pois é, o A era tiro, o B era porrada e o C era bomba. Isso aí. Ô, gente. Oi. Só pra refrescar, olha só. O FIFA 95 vinha com a América, Bangu, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Barriso, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Guarani, Internacional, Palmeiras, Internacional, Ponte Preta, cara. Portuguesa, Santos, São Paulo, Vasco da Gama. Esses eram os times do FIFA. Ah, que bairrismo, velho. Vasco. Vascão tá aí. Com certeza eu fiz o Cruzeiro, com certeza. Mas eu descobri agora, Rubens, que o FIFA 95 não saiu pro Super Nintendo. Eu tinha achado que tinha saído. Não, só saiu 94, só que era FIFA Soccer, só o nome. É, na isso, época eu tinha Mega, nem fiquei sabendo disso, porque eu achava que tinha mesmo. Chupa Super Nintendo! Não, aí foi mesmo, foi ponto pro Mega. Porque eu lembro que na época não saiu, eu arrumei um Mega Drive emprestado, cara. Não, tem que pegar e jogar isso aí. Tem que ir com um amigo meu lá, e aí aluguei, joguei um final de semana. Só campeonato brasileiro. E aí que eu descobri o segundo jogo que rouba nos pênaltis. FIFA 95. Rouba? Primeiro. Rouba, cara. Vai jogar uma disputa de pênaltis no FIFA 95. O goleiro, o adversário, ele pega todos os pênaltis. E parece que você chuta no meio todos. Não, você não aprendeu a chutar. Não. Tem uma manha pra fazer, Rubens. Um final de semana só não dá pra pegar a manha, não. Dá pra fazer legal os golzinhos no pênalti, sim. Olha, cara, Rubens, você era jogador do Super Nintendo, você não, foi enganado, roubado, cara. O direcional do Mega roubado. Você achou ruim, pode ter certeza, pode falar que você não conseguia fazer aquela viradinha ali do cara lá do Corinthians ali, porque o direcional do Mega era diferente do Super Nintendo. Não tem do que reclamar, cara, da jogabilidade do FIFA no Mega Drive, cara. Era perfeita, não, cara. Mas vamos falar a verdade. O FIFA Soccer no Mega foi uma coqueluche. Até sair jogos melhores. Foi febre. Não parava em locadora, não. Então, mas o que eu joguei de FIFA no console, eu joguei o 94, 96 e um pouco do 97. O 96 também tinha time brasileiro, já tava melhor, tinha Grêmio, tinha Cruzeiro, acho que não, tinha a partir daí eles só foram evoluindo nesse sentido aí, né? Só cagaram nos uniformes, né? Tá falando com o Mega. O Corinthians era short roxo e camisa amarelada. É, parece que eles não tinham licença. Eles não tinham licença pra fazer a parada. O negócio tava começando a evoluir essa questão de licenciamento, né? De nomes, jogadores, né? Isso. Vale lembrar uma coisa também na questão do FIFA Soccer, cara. Que o primeiro FIFA Soccer 3D foi pro 3DO, cara. Isso, foi esse mesmo. Mas ele era baseado no 95 ou no 96, cara? Cara, eu não faço ideia. Eu só sei que o jogo já era bem divertido pra, claro, guardar das devidas proporções pra época, né, cara? É bem interessante. Eu joguei ele, eu joguei na casa de um amigo. A gente ficava mais admirado com o gráfico do que o jogo em si, vamos dizer assim. Porque era uma novidade, né? Sim, o fator novidade foi bem... Era uma transmissão, né, na verdade. Tinha o... O intervalo. Narrador e tal. É, tinha a CG. Isso. Era bem feito o negócio. É, o jogo saiu em 94, cara, mas foi bem legal e acabava tendo muito aquela coisa da brincadeira de ter cheats, daí tinha o modo cabeção, essas coisas assim, tinha um chute que se chutava de uma área, ia no ângulo do outro lado do campo. Começou bastante zoeira também, né, nos futebolzinhos, assim. Era bem divertido o joguinho. Mas, assim... FIFA Soccer marcou sua época, mas aquele que dominou a área mesmo foi o Internet no Superstar Soccer, né, cara? Isso. Esse foi pra acabar. Começou primeiro como GQ World Soccer Perfect Eleven no Japão, né? Isso, era tudo eleva. É isso, verdade. Eu acho que o Internet no Superstar Soccer, acho que foi a... Porra, esse foi a coqueluche total, né, cara? Cara, e foi uma dor de cotovelo pros donos de Mega Drive, viu? É, porque esse jogo... Chupa Mega Drive! agora chupa você Mega pode falar. Drive na época. Agora você pode falar, porque a gente ficou com os FIFA, né, e as variações anuais, E o Super Nintendo já tinha um jogo à altura já, né? Embora muito superior. O Capcom Soccer Shootout pra mim também era muito bom. Em alguns pontos era até melhor que o FIFA, eu acho. Mas o Tennis Star Soccer veio pra acabar com a concorrência. Eu lembro que eu tive a fita, bem provável que era pirata, mas eu comprei essa fita, eu não lembro nem como. Eu acho que ela veio junto com o Super Nintendo que eu comprei usado. Eu acho que foi isso aí. Veio Street Fighter e Star Soccer. Obviamente, parei de locar, né? E nem comecei a jogar em casa, viciei nessa porra, cara. Né? Zerava de tudo que é jeito. E a quantidade de versões pra International Superstar Soccer também era demais, né? Eu lembro que um primo meu tinha uma pirata do Peru. E o melhor time era o Peru, cara. Ninguém ganhava do Peru. Eu lembro da minha cabeça, toda hora ficava assim, o meu primo jogando, ganhando de mim, toda hora, Peru, lateral, Peru. Então quer dizer que ele metia o Peru no C, então, nesse jogo. Metia, era só... Esse jogo aí, cara, eu também tive essa versão aí do Peru. Meu Deus. Ela tinha duas coisas interessantes. O Peru, por que, que o Peru era melhor? Interessante? Puxa vida, Romero, não fala isso não. Por que, que o Peru é interessante? Não fala isso não. Então, vou explicar por quê. Vou explicar por que o Peru é interessante. Porque ele era montado em cima da seleção do resto do mundo, quando você liberava ela. Aí pronto, Peru melhor do mundo. E o jogo já era desbloqueado, então tinha a seleção do melhor do mundo, os melhores jogadores. Aí eles pegaram e fizeram o Peru em cima. Eu lembro. Rubens, né? Se limite, porque senão eles vão aumentar. Não. A faixa etária do negócio. A faixa etária aqui do nosso podcast. Então, para com isso. E o legal desse jogo era duas coisas que eu lembro dele, que era a primeira, que era a abertura, né? A abertura vinha assim, era um peruano falando: futebol excitante! Horrível! Fazia assim, cara. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Cara, era isso mesmo. Perfeito. Então, e outra coisa... Eu não joguei essa versão, cara. Não, é genial, cara. É genial. Vale a pena procurar e ver, porque... Não, não vale, não. Vale, não. Não quero... Vale. Não quero pegar... Vale, cara. Vale, cara. O narrador em espanhol, cara, ele... Peru, saque. Olá. O cara falava assim, era muito bom. O som era bom. Não. Eu joguei aquela... Golaço! Campeonato Brasileiro. Não, esse aí é bem depois, esse aí já é a versão do Deluxe, né? Mas esse jogo aí também tinha o seguinte, ele tinha edição de nomes, cara. Não sei se o Mega vai lembrar. Ah, e não teve a Napolina fácil nesse aí. Ah, teve. Mas era muito bom esse jogo aí, cara. Eu lembro que a gente brincava assim, a gente ficava botando os nomes dos vizinhos, dos negócios aí pra zoar. Cara, era divertido demais, cara. Eu sempre lembro da abertura. Futebol excitante, horrível! Nossa, cara. Diga uma coisa, o Rubens, você é especialista nesse International Superstar Soccer, né, cara? Não, esse eu joguei bastante, esse era viciado, eu cheguei a jogar uma época 12 horas por dia. Cara, Deus do céu, quase um coreano. 12 horas por dia, eu comecei a jogar um tempo só no level, a história dele é engraçada, porque tipo assim, eu gostava muito desse jogo, mas muito mesmo, e o videogame era do meu irmão mais velho, Super Nintendo, né? E ele comprou também a versão pirata, gente. Eu lembro da versão pirata, cara, que meu irmão comprou, mas ela vinha com uma caixa e o formato da caixa era do Super Famicom. A fita tinha o formato piratão, né? Não era caixa quadrada igual a americana. E aí, meu irmão, a gente locava muito, gostamos pra caramba do jogo. Não, a minha fita era Super Famicom, não era Super Nintendo, não. Sim, era Super Famicom mesmo, formato Super Famicom, e a caixa também. Ah, não. Sem caixa, a minha veio com videogame. Ah, então, é que meu irmão comprou separado. Ele comprou o Super Nintendo primeiro, depois de um tempo, quando saiu o jogo, ele viu que a gente tava locando toda hora. E aí, o que acontece? Eu fiquei viciado nesse jogo, cara, de uma forma que ficou meio incontrolável. Eu lembro que meu irmão pegou e isso aí já é um Deluxe, tá? Eu lembro que meu irmão pegou e... proibido jogar, cara. Não, você não pode jogar não, você vai ficar viciado, não sei o que. Aí tem uma hora que ele desistiu, ele deixou eu jogar. Porque um dia, o que ele fez? Ele pegou e saiu, falei, posso jogar? Pode. Aí, cara, eu fiquei 4 horas jogando sozinho o negócio, sozinho. Meu Deus. Chutava, batia, arriscava um monte de coisa. Aí eu falei, joga comigo agora. Aí ele jogava comigo, cara, ele não conseguia mais ganhar, cara. Não conseguia ganhar. Ele criou um monstro, né, velho? É, exatamente. Era um jogo difícil, eu ganhava de 1-0, 2-1, 3-2... Só que ele não ganhava, ele ficou puto, pegou e pediu de eu jogar. Eu só jogava quando ele podia jogar. Cara, eu lembro que era tipo, ficava mó triste, cara. Queria jogar o bagulho, cara. Aí, um dia ele ficou com dó. Fala aí, ele falou, ah, cara, Omega, isso aí já é doença. Já falamos, aí ele ficou com dó, cara. Ele ficou com dó e falou assim, ah, pode jogar, vai. Aí, cara, começou uma época que... Mas me diga uma coisa, você jogava muito só pra ver o que você conseguia fazer, ou você chegava na locadora, aê, piazada, agora vocês vão enfrentar o monstro aqui? Qual que é a história? Então, na verdade é o seguinte, em locadora não tinha muito isso aí, porque como eu tinha o videogame, eu não ia gastar com locadora, então eu ficava em casa jogando. O que que eu fazia o quê? Depois que eu fiquei viciado, aí eu peguei, foi aumentando o level, então level 5 lá que o goleiro não espalma, né? O goleiro só encaixa. Aí eu fui descobrindo um jeito de fazer gol no goleiro sem que ele encaixasse, né? E aí, uma vez eu fui jogar com os amigos lá fora, falei, cara, você joga comigo, mas cara... Vocês vão ganhar de mim, não, cara. Eu falava assim, era meio ah, você já jogava, aí já jogava um... Já deixava os caras meio anarciados só na ameaça ali, digamos. Nem blefava. É. Já era um jogo psicológico já aí, ó. Sim, é. Sim. Aí eu falava pros caras assim, cara, não faz... eu vou fazer isso e isso, isso. Cara, não dá pra fazer. Aí fazia. Eu fazia uns gols bizarros assim, que eles não... Porque, só pra você ter uma ideia, eu era tão maluco com esse negócio de jogo, que eu comecei a olhar... É, comecei a jogar umas partidas e eu não jogava o jogo. Eu jogava, botava num level fácil pra ficar tentando dar uns chutes meio bizarros de qualquer lugar. Fui aprendendo isso aí, cara. Eu aprendi a fazer uns gols aí muito bizarros, cara. E eu jogava com meu irmão, ele olhava pra mim e ficava tipo assim, putz, cara, porque todo mundo fazia o gol básico. Invade a área, chuta, rebote e gol. Eu fazia gol de entrada da área sem tocar no goleiro, fazia gol de cobertura, fazia... Cara, era muito viciado, cara. E assim, quando eu jogava com meus irmãos, todo mundo pegava, por exemplo, assim, eu descobri uma coisa do jogo. Todo mundo pegava Brasil, Argentina, Itália, que eram times bons. Só que uma coisa que ninguém olhou nessa época era a energia dos jogadores. Esse jogo já tinha energia, né? Era muito parecido os jogadores, mas você notava. Aí eu notei um time, cara, que eu botei um esquema de jogar que não dava pra ganhar. Que era a Noruega. A Noruega, se vocês pegarem pra jogar, se vocês olharem no Deluxe, vocês vão olhar que o Red, a cabeçada, o Jump, era Jump, eu acho. Acho que não sei se era Jump ou Red, o Jump. De todos os jogadores da Noruega, era no máximo. Aí eu jogava só com o jogo aéreo. Por exemplo, eu cruzava na área, os atacantes da Noruega faziam gol. Eu cruzava, não sei, eu lançava na área assim, balãozão da minha defesa, fazia, só ia dando cabeçada. E eu ganhava todas as cabeçadas. Porque o jump dos jogadores da Noruega era mais alto. Eu fui notando essas coisas. Cara, você era... Aí os caras destrinchavam. Muito tempo livre, né, bicho? Pô. Muito tempo livre. Ah, cara. Eu chegava da escola, estudava, chegava da escola. Aí teve uma época que eu não tava estudando, né? Que eu tava jogando bola na rua. Aí eu chegava meio-dia, comia e ia pro futebol, cara. Só ficava jogando isso aí. O meu irmão não jogava mais comigo, porque eu enfiava 8, 9. É por isso que a gente não joga hoje Call of Duty aí, ó, na internet. Porque tem os moleque que é rubenesco, fica 5 horas jogando a parada, a gente chega já tomando headshot, tá vendo? É por isso aí, ó. O não, Rubinho, o Rubinho que começou aí, ó. Eu era viciado. Eu lembro de uma coisa que meu primo uma vez fez jogar comigo. Meu primo fez um estudo pra jogar comigo, cara. Aí ele fez o seguinte, a história. Você falou legal. Essa história já, né? É, então. Ele fez o esquema que ele chamou de o pra trás da Alemanha. É. Ele pegou a Alemanha e ele falou, ó, vamos jogar, mas eu vou escolher, vou montar o esquema e eu vou escolher onde, do jeito que vai jogar. E o juiz também, porque ele escolheu o juiz lá, o japonês, que era mais cego que cego, sei lá, zoado, o japonês. Aí ele botou, olha que esquema que ele fez, ele botou o japonês como juiz, aí ele pegou, escolheu a Alemanha e jogou na chuva. E ele e era uma época que eu tava jogando, aí tava aprendendo. Depois eu aprendi um negócio que eu não teria perdido se eu tivesse jogado com ele. Aí ele ganhou de mim de 1-0, gol de pênalti na chuva. Ele ganhou de mim. E ele botou o esquema assim, 5-4-1, afastou todo mundo. Aí ele, eu não conseguia entrar, né? Só que aí eu aprendi uma coisa depois do jogo, que aí meu irmão não gostava de jogar comigo. Se vocês lembram que vocês, pra jogar, bater um pênalti, vocês escondiam o controle? Sim, é o básico. Então, no Deluxe tinha um esquema, cara, que com o goleiro, eu não escondia o controle. Eu deixava o cara ver eu bater. Porque eu ficava esperando ele bater, e o goleiro tinha um lance que ele pulava baixo e pulava forte. Então, eu falava, não, cara, pode olhar o controle. Aí o cara ficava olhando pra onde eu direcionava. Só que na hora que ele batia, eu conseguia pegar. Eu pegava o mal batido, eu pegava, o goleiro saía rápido assim. Então, eu esperava ele bater, ele escolheu o canto e eu conseguia pegar. Pegava muito pênalti assim nesse jogo, cara. Tinha os botões pra ele pular mais rápido, mais lento, alto, isso, baixo. Isso, depende da hora que você apertava. Não, com certeza tinha isso aí, né? Só que, tipo assim, o cara que ficava 4 horas jogando, né? Por dia, descobria, né? Mais fácil. É. Essa manhã de pegar o controle, assim, eu vi que meu primo tava olhando e pegava, fazia gol em mim direto. Aí eu comecei a apertar pra um lado, na hora que ele batia, eu apertava pro outro. Que aí o goleiro pulava trocado e pegava a bola dele. É, tinha um jogo que dá pra fazer isso, mas tem jogo que você apertava uma vez já era. Você não tinha como voltar, não. Então aí... É, então, mas isso aí mesmo. Eu esperava o cara bater, eu não olhava o controle. Eu esperava ele. Ele escondia. Meu irmão, por exemplo, escondia o controle. E ele batia. Eu ficava assim. Eu botava. Eu lembro que é o A e o B você podia escolher pra pular. E eu ficava com a mão assim e ficava esperando. Na hora que a bola saía, depende de como você bate, a bola saía mais lenta. Aí eu esperava a bola vir pro canto, aí eu trocava com o goleiro. Então pegava bastante pênalti, cara. É. Cara, eu mudava os uniformes, cara. Eu jogava aquele modo lá que só tinha 72 partidas. Eu jogava direto. Meu Deus. Caramba, cara. Enduras. Meus irmãos não jogam mais comigo, cara, porque eu goleava, eles perdeu a graça. A gente fazia um negócio que não dá mais pra jogar. Eu conseguia jogar quando eu escolhi um time mais fraco. Nessa época, o Rubens não zerava jogo, só jogava futebol. Não, eu tinha cardenetinha, cara. Eu zerei jogo pra caramba, cara. Eu tinha cardenetinha, zerei jogo pra caramba. Mas foi um período isso aí, não foi um ano, dois não, anos. Não, tô entendendo. Não, a gente aqui dois também meses, teve. Tanto o primeiro Star Soccer quanto o segundo, a gente fazia campeonatinho quase que diariamente. Né, na casa Sim. de um ou na casa de outro, todo mundo tinha o Super Nintendo na época. Era difícil um não ter. E, tipo, a fita um tinha, aí então levava a fita, né? Tinha que chamar aquele cara, né? Ah, eu não posso, não, então você empresta a fita. Então, né? Aí, né? Né, foda-se, você não pode ir, empresta a fita. Já aí, intimava. Então, não, a maioria, então, eu participava. E, cara, teve uma vez no Deluxe que a gente jogou na casa de um vizinho da frente lá da casa da minha mãe, né? Aí, cara, eu comecei a dar show no cara. E os caras que estão na de fora, você sabe como é que é, né? Eles vão lá, incita, discórdia, né? Nossa, tá tomando vareio. Tá tomando vareio do Alexandre. Ah, não, Breno, não deixava. Ah, não, Breno, você tem que resolver isso aí de um jeito ou de outro, Breno. Aí o Breno... Nó, Breno, você é ruim pra caralho, Breno. Nó, 5-0, Breno. Até que o tal do Breno se enfesou, cara. Ele levantou, velho. Começou a me chutar e tal. Aí eu levantei, a gente tava jogando no chão. Aí eu levantei também, já tomei um socão na cara. Caramba. E aí nisso eu dei um socão nele. E a gente foi na trocação. Um dava um soco, o outro dava. Um dava, outro dava. Até que eu cansei disso aí. Cara, deu um balão nele, caiu em cima do sofá da mãe do cara. Quebrou o sofá, velho. Quebrei o sofá da casa do cara, velho. E nisso, o colega meu, gente, separa o outro. Separa não, cara. Deixa o pau quebrar aí, deixa resolver. Tem que resolver, cara. Até que eu quebrei o sofá, velho. E nisso eu falei, caralho, como é que eu vou pagar esse trem? Meu colega, não, senta, esse sofá é velho, é bom que a minha mãe troca. E nisso a discussão continuou lá fora, aí até que ele arregou. Aí falou, não, senhor, vamos continuar aí, ó. Tá bom o negócio. Futebol é isso aí mesmo, violência. Cara... Quebrei o sofá, velho. Muito bom. Bem antes do fair play mesmo, os jogos, igual vocês falavam, no carrinho não era falta, né? A falta mesmo, cartão vermelho no carrinho, foi depois de 94, né? Eu acho que foi instituído aí. E aí os jogos começaram a acompanhar, porque antes era bem violento mesmo, né? Carrinho. É, não, e tinha. Acho que no Deluxe, né? Ou no próprio lá, ele começou. Teve um critério, um lance de o cara fazer falta. Você dava uma falta, por exemplo, no Deluxe, você dava um carrinho por trás, cara, você tomava amarelo. Tomava. Era amarelo, o carrinho por trás era amarelo. Agora você pega no FIFA, por exemplo, dava soco, empurrão, cotovelada, carrinho. Dava. É difícil ter uma falta, né, cara? Ou quando dava falta era meio sem noção, igual eu falei do meu primo. Às vezes não tinha nenhuma falta no jogo. Uma falta no jogo que você dava, o cara te expulsava. É, né? Não tinha critério, não. É, não tinha critério. Me diga uma coisa que eu, sinceramente, cara, eu sou totalmente cegueta de internet no Superstar Soccer. A minha visão desse jogo, cara, é a piazada jogando na locadora enquanto eu locava qualquer outra coisa, entendeu? Sim, não, era o rei da locadora, né, cara? Eu acho que muitas locadoras acho que foram sustentadas por internet ou não estou Superstar Soccer. Porque era. Cara, abria a locadora e tinha gente jogando, cara. É. Eu nunca vi televisão desligada e Super Nintendo desligado quando tinha um internet ou Superstar Soccer. Mas qual a diferença do normal pro Deluxe, cara? Eu sinceramente ignoro totalmente. É. A diferença, porque assim, o Deluxe ele foi aperfeiçoado graficamente, né? O campo, ele é muito maior, cara, no Deluxe. É tipo o dobro, talvez, né? E ele saiu assim, 5 meses só depois que o primeiro foi lançado. Não demorou muito sair, foi não. Uma pequena diferença, então. Foi tipo um patch. Uma coisa interessante, ele foi feito no México, né? Ah, é? Ele teve versão. Ele não teve versão Estados Unidos americana. Pelo que eu lembro, que eu andei pesquisando, tem a versão japonesa, né? Que é o Perfect Eleven. E a versão americana, você pode ver, é produzido no México. Não teve um um jogo nos Estados Unidos. Ô, gente, o International Superstar Soccer, ele saiu nos Estados Unidos. Tem um esquema, né, que não saiu aqui, não saiu lá, alguma coisa assim, né? Ele saiu no México, não foi, a gente? Não, o International Star Soccer, ele, se eu não me engano, ele saiu nos Estados Unidos, sim. Não, mas ele não foi produzido nos Estados Unidos. É, não, Konami, tem a versão americana, só que ele era feito no México. A do Mega Drive saiu na Europa, né, pela Factor 5, e a Tectoy trouxe pro Brasil, só saiu nesses dois países. É, não, né, mas Mega esse Drive. é o Deluxe do Mega. Isso. Olha, eu não sei se teve essa parada de México, não, porque eu sempre joguei versão pirata. Só o Deluxe meu que era original, mas é Playtronic. Não, aqui a versão original, cara... Eu não sou uma besteira, mas tá lá, produzido no México, uma coisa assim. Os americanos chegaram a falar disso aí. Ele é um jogo americano, mas ele não foi feito pro público americano. Foi mais pro público mexicano. Então ele saiu. Entendi. Foi feito no México, entendeu? Claro, ele tem a versão americana, a fichinha quadrada, a caixinha toda em inglês, tem tudo isso aí. Ele foi feito pro público hispânico, né? Na verdade. Sim, sim. E o legal desse do Deluxe é que ele começou com esse negócio de parecer, né? Ele não tinha direito de nomes, né? Então ele fazia os jogadores parecidos, por exemplo. Tipo Beranco, né? Tipo Beranco, né? Mas na verdade os nomes às vezes não eram muito diferentes. Por exemplo, como tinha o Mito, né? Alejo, né? Tinha na Holanda, por exemplo, o Bergkamp, ele era o Coopers, né? O Badio. Puta, como é que é o nome do Badio, cara? Do Badio não lembro. Tinha o Valderrama, o Valderrama, né? Era tinha o Valderrama. Era o Pibe, né? Não, o nome? Hã? El Pibe. Não era não, nome dele nesse aí, não? O nome do Maradona, o nome do Maradona era Redonda. É o apelido dele. Redonda. É o apelido dele. É, não, mas ele Pibe de Ouro. Ele Pibe de Ouro. É o nome dele, apelido do Maradona. Ele Pibe de Ouro. Mas no jogo, no Deluxe, ele era o Redonda. E o Batistuta, eu acho que era o Capitale. Realmente, isso mesmo. Entendeu? Aí tinha o Colhuto, que era atacante. Tinha que era o goleiro do Brasil, o da Silva. O goleiro do Brasil. Aí, cara, tinha o... Alguns nomes eu não lembro agora, me falta memória, mas tinha... Eu não sei qual que era o da Inglaterra, se era o Paul Gasol, o Gastão, sei lá. Mas, e esse jogo os caras apareciam. Quando você olhava, por exemplo, o Coopers, ele tinha o cabelo assim, ó. O cabelo dele é igual o do Guile, não sei se vocês lembram, parecido com o do Guile, do Street Fighter. Os caras falavam, ó, aquele ali é o Bergkamp. Aí tinha o Gullit, aí esqueci o nome do cara que era o Gullit também. Tinha o Desailly, que era o zagueiro da França. Era o único, acho que, negro na seleção da França. Era ele, tipo, Rubens, o zagueirão e tal. Você jogou demais esse jogo, Rubens. É. Porque pra você lembrar dos nomes e dos caras que ele parecia, é porque você jogava muito esse jogo. Pô, mas acabou de falar 12 horas, né, cara? 12 horas é muita coisa. Cara, você tinha um distúrbio psicomotor. Não, cara, eu joguei muito, cara. Tinha uma coisa que era desse jogo que tinha, que acho que talvez pouca gente lembra, que era uma coisa que acontecia. A narração era muito boa, né, cara? O cara, Connor, a voz bem boa, era emocionante a narração. E tinha uma coisa que era muito legal, que acontecia. Aconteceu comigo algumas vezes. Você tá jogando contra o videogame e você tá ganhando, tipo, 1-0. Aí vocês lembram que no final ficava o reloginho lá e ficava alaranjado, né? Tipo, entrava nos acréscimos, né? Sim. Quando você tomava gol do videogame nos acréscimos, o narrador não gritava gol. É, como se fosse, tipo assim, o cara não acreditava, né? Ele gritava gol bem forte, né? Quando você tomava gol do videogame no final... Só mostrava o cara vibrando, o cara correndo, né? E não mostrava gol. Aí tem um lance quando mostrava no telão, quando o cara fazia gol contra, quando o cara fazia 3 gols. Tá vendo? Detalhes que só uma pessoa que jogava 12 horas por dia vai lembrar, né, cara? Com certeza. Ah, cara. Ah, mas era muito bom, cara. Era muito bom. Tinha o atacante da Holanda. O atacante da Noruega era o Bjorgensen. Eu acho que era o Bjorgensen. Eu não sei se era. Bjorgensen. Cara. Eu lembro do meu primo, cara, um jogador que meu primo gostou, que uma vez ele botou, o jogador era reserva, os caras estavam cansadinhos e ele trocou. O nome do cara é Katanga, acho que era camisa 20 do time, do Camarões, cara. Ele fala até hoje desse Katanga, cara. Ele fala que o Katanga tinha 15 anos de idade. Não, mano, não tinha não. Ele sim, Katanga, 15 anos. Era gato. Era gato, falei, só se for gato. Lembro do Katanga. Esses nomes aí você pode pesquisar que tem, cara. Tem mesmo, cara. Mas fugindo agora do internet no Superstar Soccer, teve algum jogo mais de destaque na era dos 16-bits, assim? Porque daí eu já tava longe, né, cara? Não tava nem aí mais pro 16-bits. Já então... tinha 3DO, né, cara? Já, cara. Tinha com certeza e tava pensando em outras coisas já, mas tinha algum outro jogo, assim? Não, eu lembro que FIFA Soccer saiu também pro Sega CD, com alguma firulinha que tinha no 3DO, né, mas pior, né, uhum. Óbvio. O jogo era parecido com o do Mega, mas tinha as firulas do 3DO. Sei. Né, mas não tinha outro... Ah, não. Depois do Star Soccer, Konami teve a supremacia, só ela lançava futebol. É, né? Acho que nenhuma outra empresa conseguia fazer uma coisa melhor. Tipo assim, ah, a gente não consegue bater o futebol da Konami. É. Não vão nem tentar. O FIFA foi tentando ao longo dos anos, né? E hoje ele é considerado o melhor. Mas na época suou a camisa, né? Uhum. É o bom da, que a EA não deixou perder a licença, né? Da FIFA. A EA manteve todo ano lançando. Era a única coisa que ela tinha de melhor no futebol da Konami, era a licença. É, aí depois isso. A Konami começou a pegar a licença da União Europeia, coisa assim. Foi só cercando. Hoje as duas têm a licença, né? Vamos dizer assim. Cara, uma coisa só pra voltar um pouco, eu lembrei aqui agora, cara. Eu achei aqui, na verdade, cara, a escalação da seleção brasileira no FIFA 94, cara. No FIFA Soccer, cara. Gian Cocciano. Não, então, Ricardo Santana, goleiro. Henrico Moeser, acho que devia ser para fazer, lembrando do Moser, né? Luiz Silva, Marcos Pizzos, Sérgio Minjos, Júlio Barbeto, Thomas Gabriel, Manuel Fernando, aí, ó, Tito Mancuso. Jean Cutiani e Paulo Belaro. Aí. Aí o Rubens. Os reservas eram Branco Radicevic, Marco Valenzuela, Olivar Vasque, parece mais a seleção do Paraguai agora, né? É. F. Barrito, Peter Miller, Rico Salamar, Tele Esvaldo, Vitor Marcos e Paulo Farino. Putz, cara, que da hora, cara. Da onde que eles arrumam, né? É, cara, então eu sempre lembrei de Tito Mancuso e Jean Cutiani, cara. É. Pra mim, eu acho que fica ali. Ídolos ele e o Alejo incontestáveis ali, do 16 bits. Ah, e tinha no Trecho Espertor que tinha o Gomes, né? Que era o Romário, né? Em qual? No Deluxe era o Gomes. Era o Romário. Sim. Acho que era G-O-M-E-Z. Isso, com Z no final, isso mesmo. Isso, é o Gomes, cara. É, 16 bits aí também era as variações do Super Sidekicks, né? Sim. Road to Glory foi o 3, né? É, e o Sidekicks, meu irmão trabalhava num fliperama numa época. Eu joguei muito ele de graça por causa Olha que ele trabalhava nesse fliperama. Era. Petei era com esse esquema e. Fliperaminha de shopping, aí a gente ia pra lá e ele, não, vem aqui tal hora que o dono vai almoçar, não sei o que, nós ficava nós dois lá jogando. Brasil, país do futebol, né? E de alguma coisa a mais. Eu acho que, inclusive, essa coisa do brasileiro com o jogo de futebol tá intimamente ligada ao gosto do brasileiro por futebol mesmo, né, cara? Tipo, né? Acho que não é incontestável isso, acho, na minha opinião. Né? Não, futebol só demorou pra ter um suporte oficial nos jogos aqui no Brasil, porque aqui a pirataria reinava, né? Mas por questão de jogo, de gostar, se fosse uma coisa oficial, era muito dinheiro envolvido aqui no Brasil. Uhum. Todo mundo jogava isso. Era um jogo pro, né, país todo. É. A Playtor de Policial tinha lançado um Deluxe com times brasileiros, tipo assim, dá pra pôr. Seria um negócio. Sim, se fosse uma época mais avançada, por exemplo, se fosse hoje, vamos dizer assim. Sim. É, mas aí ela abriu espaço pra pirataria, pro Ronaldinho Soccer 96 e outras mais, né? Nossa. Qual que é essa história? O Cruzeiro era Itália nesses jogos aí. O Ronaldinho Soccer é aquele jogo que tem um narrador em espanhol. Não, mas tem um que é um brasileiro, que ele fala, começou! Não, aquele ele é um portunhão ali, cara. É um portunhão, ele fala, começou! Forte bomba! Então, forte gomba! Viva Senna! Quando fazia substituição. Isso. Aí ele falava, upi! Quando dava bicicleta, upi! Forte gomba! Aí o legal que era o seguinte, o jogo tinha um bug. Quando era escanteio, ele falava, escanteio! Aí você batia o escanteio, ganhava outro escanteio, aí, Kona! Aí apareceu Horn, o era. Tá, já era o oficial, já. Não traduziram ali o som ali. É, não traduziram o som. E tinha um Renato Gaúcho roubado. Os caras editavam os jogadores e a energia do Renato Gaúcho era toda cheia, cara. Aí, ele tava com aquela faixinha e, cara... Lembro disso. Nossa, apelão cara, pra caramba. Era o Maradona, era o Boca Juniors. O Maradona naquela época ele tava com o cabelo colorido. Aí o Maradona, era o Maradona e o Caniggia, eu acho. O Batistuta no ataque do Boca Juniors. Tinha time argentino, tinha time brasileiro. Eu só lembro que aí o Cruzeiro era a Itália. O uniforme azul, mas nem mudava. Só colocava umas estrelinhas mequetrefe ali e... Era isso mesmo, era Cruzeiro. Ei, tem um amigo nosso aí que recebeu uma proposta aí pra ver se conseguia fazer um Ronaldinho Soccer de hoje aí, né? Ah, é? Não foi você, pô? Hã? Não foi você um cara que fez uma proposta de fazer um hack aí de Ronaldinho? Mano, caramba, a Repro! É uma Repro? Pelo amor de Deus, gente... Como que eu vou precificar uma repro de um jogo pirata? Tipo assim, não vai valer nem o que eu vou gastar na solda. Meu Deus do céu. Não dá, né? Ai, ai. O cara queria o Ronaldinho Soccer, né? Bom, queria porque queria. E o cara, diga-se de passagem, deve ser o maior colecionador de Super Mario World do mundo, cara. Como porque assim? Toda semana ele tá comprando um Super Mario World. Ô, gente, alguém tem Super Mario World? Aí na outra semana ele aparece vendendo Super Mario World. Aí na outra semana, ó, gente, alguém tem Super Mario World aí? Super Mario World. World. Ah, World. Windows, World, Excel. Sei. Cara, tem uns loucos, né? Super Mario World. É um cara dedicado, né, velho? Ué, é fãzão, é fã do Mario e do Ronaldinho. E com essa a gente termina o segundo bloco, né, cara? Vamos pra próxima aí que o negócio vai ficar mais interessante a partir de agora. Bom, vamos lá. O negócio começou a mudar quando o 3D entrou na história, né, cara? Apesar de a gente ter jogo de futebol 3D desde a época do Saturn, ali no Japão, ali também junto com o 3DO em 1994, os grandes jogos também em 3D começaram aí, né, cara? A ter as suas versões constantemente renovadas, ano a ano, tendo novidades, e começou uma disputa ali que chegou ao que é hoje, né? Mas acho que o Rubinho tem uma história interessante sobre um outro esquema de futebol aí, né? Então você pode contar pra nós aí, Rubinho. Ó, uma história interessante que eu tenho foi um jogo que eu descobri por acaso, quando eu morava em Minas Gerais. E né? Lá vem história. Aí eu achei um jogo chamado Premier Manager 98, de PlayStation 1. Aí eu falei, caramba, que jogo é esse, meu? Aí eu olhei assim pra trás dele, assim, pra gravar o jogo. 15 blocos pra gravar. Eu falei, caramba. Pô, um memory card. Deve ser um memory card. Eu falei, deve ser o maior futebol da história. Não é possível. Com times ingleses e tal. Eu falei, não, beleza. Vamos pegar. Comprei o jogo, né? Comprou, aí eu falei, entre aspas, né? Comprou. É, exatamente. Piratinha, né? Não precisa aí eu falar. Peguei, e meu irmão já tinha jogado Diablo antes, né? Então tínhamos dois memory cards. Eu falei, valeu, vamos jogar então. Valeu, eu falei, não sei do que esse jogo não. Botamos pra jogar lá. Aí Diablo é 15 blocos também? 15 blocos também. Por isso a gente tinha dois memory cards. Aí por isso que eu peguei o jogo também. Aí fomos jogar um negócio. Aí não entendia nada, cara. Pegamos latim. Você era um chairman, né? O inglês não era muito bom ainda. Aí a gente começou a jogar. Eu falei, Balé, esse jogo aqui, ó, você é o técnico do jogo e tal. Na época a gente não tinha jogado nada disso ainda. Balé, puta, é verdade, cara, tá não sei o que. Vamos jogar então. Aí é um jogo que é assim, ele é o Premier Manager 98 e ele só é de times ingleses. Ele é um jogo oficial, tá? Ele tinha nomes oficiais, ele não era um jogo não licenciado. Com jogadores, né, reais, né? Que coragem, aí, Rubens. Que coragem. Então, mas aí o jogo me pegou a gente de um jeito, cara. Porque assim, era um jogo novo de futebol, a gente já tinha jogado bastante o outro lá que a gente vai falar depois. E esse era um diferencial. Aí eu lembro de uma história que é o seguinte, a gente começou a ficar bom no jogo e começou a jogar. A gente jogava da seguinte forma, valia a pena jogar com um time ruim. Falei assim, não, Balé, ninguém vai começar jogando com Liverpool, com Manchester, não. Vamos começar de baixo, porque a gente vai ser aquele técnico que vai subindo. Aí nós jogávamos acho que a quinta divisão ou quarta divisão inglesa, cara. Que vontade. Eu peguei um time chamado Peterborough, cara. Lembro até o nome do time, cara. Peterborough. Cara, eu consegui subir esse time. Ele subiu pra terceira divisão. Ele subiu pra segunda. E era bem assim. O jogo metia uma coisa assim, os caras falavam assim, toda vez que começava o jogo, olha, pra esse ano, o manager espera que você mantenha o time na divisão. Aí eu, beleza, tal. Aí eu jogava, tal. Aí eu peguei e subi. Caramba, subi, meu. Boa emoção, cara, se subir o time, cara. Mas dá certo, você monta um esquema, começa a dar certo. Você tem que contratar jogadores também, dispensar. Você tem que mexer no estádio pra aumentar a capacidade. Tem um monte de coisinha. Cara, eu subi esse time, cara. Eu fiquei 11 temporadas no Peterborough, cara. 11 temporadas, cara. Que amor, aí, hein? Eu ganhei o campeonato inglês, cara. Aí eu fui roubado, cara. Aí eu fui roubei um roubo, cara. Eu ganhei o campeonato inglês, eu fui bicampeão inglês, tá? Sempre tem um roubo e aí, nos jogos do e roubo. Aí vem os cartolas. Os cartolas, eles esperam que você vá bem na Champions League, cara. Aí eu fui bicampeão inglês. E aí o que aconteceu? Eu peguei e depois de 11 temporadas, eu joguei a Champions League, fui eliminado, mandaram eu embora, cara. Uai. Eu fui demitido, cara. Mano, que raiva, cara. Que então, cara. Mano, tipo assim, foi de repente assim, eu acabei de ser eliminado na Champions League, aí vem assim, ó, você não conseguiu atingir, você está demitido. Tipo um negócio assim, como? Aí o Balé já... Você ficou sentido, cara. Você ficou sentido. Fiquei 11... Cara, eu fiquei sentindo, eu sangrei, cara. 11 anos no clube, cara. Como é que os caras me dispensam como se fosse um cachorro, cara? Você não perde um jogo dele, cara, na televisão, né? Se é que passava. Cara, olha só. Eu trouxe Ronaldo Fenômeno com 36 anos de idade pro clube, cara. Barrigudo ainda? Não, ele tava no auge. 36. Eu comecei a pegar o Peter Borug. Eu pegava os caras com 40 anos, 39 anos. Trouxe vários craques, cara. E eu não fui valorizado, cara. Mas faltou um craque aí, eu tenho certeza. Qual que faltou? Jean Cotiano. Você não pegou. Faltou, cara. Então. Não, vai ver que é por isso que eu não ganhei. É por isso que eu não ganhei a Champions League, cara. É, ué. Faltou. Foi por o homem referência. Mas eu fico imaginando assim, o cara que programou isso. Não, a gente vai trollar o cara que. Que passava mais duas temporadas no clube. O legal, Mega, que eu subi o time. Subi. Fui bicampeão inglês. E aí eu fiz uma campanha ruim, mas eu tava com o Ronaldo 36 anos, tava com o Thierry Henry 40 anos, temos caras tudo velho. Not Thierry Henry até os 40, meu Deus, estourou, Thierry. Não, eu fui levando, o jogo, por exemplo, o jogo eu cheguei a levar, tipo assim, o jogo era que começava em 98, então eu trouxe o jogo até 2011, 2010, tipo, 12 anos pra frente, né? Cara, pô, isso só aí... Pelé 50 anos. Isso, então. Isso aí foi uma aposentadoria compulsória que te obrigaram a... Cara, ateu, não, cara, mas aí que eu fiz? Eu peguei, fui demitido e comecei de novo, né? Começou de novo? Claro! Ué, eu era técnico, pô! Fui a parte do trabalho. Que amor, gente! Meu Deus do céu! Mudou de time, pelo menos, né? Mudou de time. Mudei de time depois. Não, não é lógico, lá. Pegou aí... rixa. Pegou rixa. Não, e sei que esse jogo acontecia que é legal de futebol? Era muito louco por causa disso, porque ele vivia o futebol. Teve um time que eu joguei, e tipo assim, eu comecei a subir com um time, né? Acho que era o Burnley, era um time ruim também. Aí eu comecei a subir. Aí vem um time, eu tava na terceira divisão, aí vem um time da segunda divisão e falou assim, você recebeu uma proposta pra ser técnico de tal time. Aí eu tava, tipo, subindo com o Burnley, arrebentando com o Burnley. Aí eu falei, ah, não, cara, vou deixar o Burnley. Vou aceitar o outro, que a proposta é melhor. Aí eu subia pro outro time. Aí 6-7 rodadas eu ia mal, eu era demitido. Pois ué. Fim de carreira, né? Vida de técnico é isso aí, é difícil, aí né? Eu começava de novo. Mas esse jogo aí, cara, você tinha a obrigação de comprar ele original, cara. Você deve ter sido o único cara que sustentou um time de quinta divisão por 11 anos, cara. Cara. Peter Borug, cara. Tinha que ir pro Twin Galaxy, cara. Isso aí. Eu tinha que procurar depois se existia camisa desse time, cara. Até preciso comprar camisa desse time depois. Eu acho que esse time existe, cara. Ó, o Boca já começa Peter... a zoeira e o Rubens continua, você né? Você se empolga, né, cara? Habilita a compração, né? Ó, Peter Borug, cara. Existe mesmo, não cara. Não é possível. Peter Borug. Aqui, ó. Peter Borug United, cara. Nossa, United, cara. Lembrei o nome certinho do time, cara. Peter. Qual que é a cor do uniforme? Só falta você falar que é branco e preto. Não, era azul. Era azul. Azul e branco. Mas o jogo não mostrava a gente, não tinha jogo. Sabe o que era? Não, eu entendo. Era, é tipo L-Foot isso aí. Isso, o tempo rolando. E aí você ia amarelo, gol. Ia mostrando os negócios assim. Aí quando acabava o jogo, você podia pôr os melhores lances. Aí você via os melhores lances. Entendeu? Ah, entendi. Bom, mas vamos... Parabéns, bom, viu, Rubens? A gente reconhece o seu valor, tá? Eles não reconhecem, mas a gente reconhece. Viu? Cara, 11 anos no clube, cara. O maior jogador de Premier Manager 98 do mundo, viu? Parabéns. Foi melhor que o Dunga na seleção. Eu fui bem, cara. Eu construí uma história bonita, cara. Eu não me senti respeitado, cara. Quase no Twin Galaxy, isso aí. Mas como o seu memory card era pirata, eles não iriam aceitar. Memory card era original, que era pirata no jogo. Duvido. Então, eu acho que esse jogo nem tem versão americana, né? Não deve ter, não. Só europeia. Só euro. Bom, foi nessa época aí também que começou a se estabelecer o futebol como a gente conhece até hoje, né, cara? Vocês acreditam isso? As produtoras seguirem ali a ideia de marca relacionada a times, a querer se superar o tempo todo? O que vocês acham desses futebols da época? Esses futeboys aí, futeboys realmente, eu sei que você queria falar, eu sei que... Fala aí. Desenvolva. Eu sei que é mais forte que você. Mas, cara, nada melhor que a concorrência, né? Vamos dizer assim, os futeboys, eles evoluíram muito bem por causa de concorrência. E, tipo assim, qualquer empresa que fosse tentar fazer uma outra empresa, um futebol que não tivesse licença, ia cair no esquecimento rapidamente. Eu lembro de um que saiu, eu acho que foi no Play 2 ainda. Era Red Car Soccer. Uhum. Era só porrada. Ou seja, não era um futebol sério. Mas já ninguém lembra, né? Não. Eu acho que o futebol, quando não era sério, era caricato, ainda tinha alguma coisa ainda pra se aproveitar. Mas sério era só o Win Eleven ou Pro Evolution, né? Aqui no Ocidente, e o FIFA, só. É uma coisa, a pegada dos clubes é porque jogar com seleção, esse tipo de coisa só dá gás na época de Copa, né? O bicho pega mesmo ali na disputa com os clubes durante os outros restos dos 4 anos que não seja na Copa. É, e eu acho que transmissão na televisão também ajudou muito a difundir isso aí, né? É. Todo mundo queria jogar com o Real Madrid, com o Barcelona, com o time da Inglaterra. Os que continuaram na pegada de time de seleção que não deu certo foi igual saiu da SEGA, né? O World Soccer da SEGA no Saturno. Ou o próprio Virtua Striker, que Sim. saiu na Naomi, né? Então, Sim. não deu essa pegada porque não tinha clube, era só seleção. É isso aí mesmo. Mas no arcade teve sobrevida ainda, né? Ah, cara, eu digo assim, em outros consoles também, né? Começou o Dreamcast, também chegou. O Dreamcast acho que poderia ser o console que menos teve futebol, assim, nesse estilo, né, cara? Teve europeu, né? Teve uns dois diferentes lá na Europa, mas... Tem um jogo do Dreamcast que é bem legal, né, cara? Tipo, mas assim, o futebol é mais zoeira, né, cara? Assim, tipo, não é uma coisa muito séria, assim. É o Virtua Striker 2000. É isso, né? É, muito bom. É divertido, Eu cara. Gosto desse tipo de jogo porque, tipo assim, o sério às vezes cansava. Uhum. E esse aí era mais divertido. Jogava com quem não entendia muito de videogame também, divertia também. Bem mais arcade, mais né? Mais for fã, né? Isso, e assim, os gols eram inacreditáveis. Rolava muita bicicleta, rolava muito chute de fora, gol mágico, de cabeça, né? Rainbow, aí era o replay, aí a trajetória da bola era, eles faziam a linha de arco-íris, né, por isso que falava. Rainbow. Muito, nossa, joguei muito isso aí no Dreamcast, bem lembrado aí. É. Mas falando desses jogos aí, lembrando do Winning Eleven, né, vocês estão falando de jogo de realidade, eu acho que ele teve pra época, esse jogo, o Winning Eleven, ele conseguiu reunir, tipo, o lance do realismo, né, pra época, e com uma diversão, cara. Eu acho que se eu for listar nos jogos, talvez assim, sendo justo, listando os jogos mais importantes pra mim de futebol, eu colocaria, por exemplo, o Winning Eleven versão final, Winning Eleven 3 versão final. Muito bom esse jogo aí, muito bom, porque Sim. o chute era forte. Sim. É, ao jogo, contrário tipo, da versão narração, americana. Cara, eu não gostava da versão americana, cara. Eu gostava só da versão japonesa, que era diferente, a jogabilidade era bem diferente. Cara, e a narração do John Kabira, cara, que ali era um negócio sensacional, cara. Bata, estunta. Roberto Carlos! Roberto. Era legal. Pô, era muito bom, cara. Era legal, cara. Era muito bom, cara. E ele vinha com, esse versão final, ele vinha já com formatado pra Copa do Mundo de 98, e já vinha os grupos certinho. E a gente jogava, eu jogava assim, juntava 5, 6 caras, nós jogava cada um com uma seleção e jogava Copa do Mundo, cara. É. Não, eu joguei bastante, bom, mas não foi essa versão, não. Eu joguei a que tinha o Valderrama na capa. É o mesmo jogo? É, não, não é. É o 98. International Superstar, só que. Isso. 98. Aí tinha o Valderrama na capa. O chute era bem mais fraco, mas o jogo era gostoso porque o drible era fácil e era só com direcional. Então, se você pegasse a manha disso, dava pra divertir, dava pra fazer muito gol, né? Mas eu lembro que depois o Win Eleven 4. Ele veio pra arregaçar, cara. É, veio pra arregaçar. Ele ganhou 4, né? Ele deu uma bela melhorada. Não graficamente, assim, tal, mas o jogo em si ficou mais dinâmico. Muitas opções. Ficou mais profissional, né? É. Já era uma coisa mais o que foi aparecer no Play 2, vamos dizer assim. É, ele foi contando... Ali que foi começar o lance de realmente fazer valer o lance do status do jogador, né? Altura, tipo de chute... Lembro que no Winning Eleven tinha só 6 tipos de coisa. Era chute, pulo, velocidade, drible. Não, então, e eu também, e né, a zoeira aí que eu falei no início aí, essa zoeira era verdade. Colocar o Roberto Carlos como centroavante Sim. era gol na certa. Fiz gol demais, Roberto Carlos. Eu jogava muito com o Brasil. Quando a gente brincava em casa, não valia fazer isso. Tinha que fazer o bagulho de realidade. Não valia fazer. Não valia. Não valia. Cara, o Roberto Carlos era artilheiro, cara. Tanto gol de falta como gol de chute de fora da área. Então, mas não valia porque a gente fala assim, não, gente. A gente tá jogando, tentando jogar futebol real. Brincava, né? Futebol real. Você não vai me botar o Roberto Carlos no ataque. Não podia pôr. Aí, porque eu tinha um amigo meu que ele fazia o seguinte, ele procurava jogador que era Speed 9, que era o caso do Roberto Carlos, e fazia isso. Aí tinha a Croácia tinha um cara que era um lateral, Simic, alguma coisa assim. E ele jogava também assim, ele fazia isso com o Camarões, que tinha o Simo, que era a Speed 9, fazia com o Roberto Carlos, e fazia com esse cara aí. E tipo assim, esse lateral, ele era Speed 9, só que o chute dele era 5, era horrível. Só que ele toda hora fazia na cara do gol, porque o cara corria, e ele fazia um monte de gol. Aí eu falei, não, a gente começou a fazer, não, isso não vale pegar jogador assim de outra posição e botar no ataque. Isso é apelação, isso é roubalheira. Aqui valia tudo, cara. Valia tudo. Não, valia não, até não, porrada vai... fora de campo também. Não, então, aí é o real football, é, né? É, mas... aqui sim, aqui é realidade nua e crua aqui. É. Quebra-sofá, arquibancada. Porrada no metrô. Foi no League Eleven, cara, que eu tive a maior glória, cara. Eu fui campeão cabo-verdense no League Eleven, cara. Tem troféu e tudo mais, cara. Olha, um troféu, hein, cara. E talvez o campeão mais arrogante da história, cara. Lá vem. Porque eu perguntava pros caras assim, eu era viciado também nisso aí. Jogava eu, o Balão e um amigo meu. Aí um cara quis fazer um campeonato da cidade, eu não jogava com os caras da cidade. Aí o cara falou, vamos montar um campeonato aí, eu quero ver você jogar. Aí eu falei, cara, eu vou jogar e vou ser campeão. Não, mas você não conhece tal cara. Eu falei, cara, vocês são ruins, vocês não sabem jogar. Aí eu perguntei, que time que você joga? Aí, aí o cara vinha querer uma digressão. Eu jogo com tal time desse jeito. Nossa, você não sabe jogar com esse time não, cara. Eu goleio você, cara. Cara, olha, o Little Rubinho era folgado, né, cara? Não, eu era folgado, cara. Esse aí eu era folgado. Aí eu falei assim, ó. Eu falei, falando sério agora. Esse campeonato quem vai ganhar vai ser eu, ou meu irmão, ou meu camarada. Vocês não têm chance contra a gente. Ah, que não sei o quê. Tem tal cara aqui que é bom. Eu falei, cara, esse cara é bom, mas ele não é meu nível, cara. Vocês não estão entendendo o negócio, cara. O cara fala, por exemplo, o cara falava uma coisa assim, um exemplo, eu não vou contar a história toda, mas ele falava assim, como é que você joga? Ah, eu jogo com a Nigéria e eu jogo com... Eu sabia de cor os starts, agora eu não sei, mas alguns eu sei ainda. Eu jogo com a Nigéria no 4-3-3, o Canu no meio pra cabecear. Aí eu falei, mano, você é burro, cara. O Canu, ele é cabeçada 5, ele não faz gol de cabeça, cara. O Canu, ele tem drible e tal, ele é pra driblar a bola no chão. Aí o cara joga comigo com o Canu, o cara, tipo assim, o Canu ganhava um monte de cabeçada, só que não fazia gol, ele não sabia cabecear. O Canu de verdade era isso. Eu falei, cara, você não sabe jogar com a Nigéria, cara. Tem quem faz isso é a Alemanha, pega o Bierhoff, pega tal cara e faz isso, aí dá certo. Ô Rubens, eu também participei de campeonato, mas aqui em Belo Horizonte, o campeonato foi de uma loja aqui, junto com a Super Game Power. Ou seja, era uma coisa maior, foi no shopping e tal, a final foi num telão. Na minha categoria, que era dividido por idade, tá? Foi eu numa categoria e meu irmão em outra. Eu cheguei nas oitavas de finais. Aliás, nas quartas de finais. Eu fui o oitavo da minha categoria. E assim, o mais irônico, que negócio, eu só jogava com o Brasil, eu só gostava de jogar com o Brasil, tinha os esquemas com o Brasil. Só que esse futebol, ele tinha um porém. No jogo que o seu time não entrasse bem, não adiantava você fazer nada. Você não ganhava aquele jogo. Né? Tipo, cansava, você dava um carrinho, era cartão. Contusão, né? Era contusão, ou então você tomava cartão. E, cara, eu ganhei de um camarada nas eliminatórias, com muito custo, mas ganhei. E o cara jogava com a Nigéria, que era um time muito forte. Porque assim, uma coisa era você saber jogar e outra coisa era você saber jogar e saber os macetes dos times, que é o que você tá falando aí. Sim, exatamente. E eu não tinha isso. Eu gostava de jogar com o Brasil e tirava o melhor do Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Agora, eu sabia que a Holanda cabeceava bem pra caramba, Nigéria corria e cabeceava bem também. Nesses times aí, então, eu passava dificuldade. Aí qual foi a ironia do destino? O cara que eu ganhei dele, ele classificou na repescagem e a outra partida ele jogou comigo. O cara me deu um couro, que eu tava assim com... Eu acho que a partida quase que termina pro W.O. Porque eu não tinha jogador em campo. Era tudo expulso, cara. Todo carrinho que eu dava era cartão. Eu falei, não tem jeito não, eu posso aqui jogar de qualquer jeito aqui que eu não vou ganhar. E não teve jeito. E meu irmão chegou também um pouquinho mais longe e tal, mas também não levou não. Num outro campeonato que ele chegou na semifinal, se eu não me engano. Aí foi um outro campeonato, num outro ano, que eu não participei. Ele jogava mais por minha causa, tal. Eu jogava com os meus amigos e ele jogava junto, né? Aí ele aprendeu a jogar. Eu jogava num... Quando eu fui campeão desse campeonato aí, eu joguei com um esquema... Todo mundo joga com os manjadinhos, né? França... Itália, Brasil... Itália, Brasil, mas ninguém jogava com a França. Porque acho que nessa regra desse campeonato, se eu não me engano, tinha que escolher o time rápido, não podia ficar muito tempo mexendo em esquema. Então eu joguei com a França no 4-5-1. E o que, que eu fazia também? Como eu já entendi o negócio da regra do jogo, não sei se você vai lembrar, mas embaixo do nome dos jogadores tinha um quadradinho dos nomes. Aquilo ali é pra deixar o time recuado ou não. Sim, então sim. Eu fazia ferrolho. Eu apertava aquele botão, deixava recuado, os caras não conseguiam fazer gol em mim. Aí era L2 e quadrado, L2 e triângulo, aí você ia trocando. Isso, aí eu fazia isso. Quando eu tava com a bola, eu avançava e os caras não faziam isso. Ninguém fazia na época. Então quando eu via eu jogar, eu falei, cara, esses caras não podem ganhar de mim. Não tem como, eu entendo mais o jogo que eles. É, isso é um detalhe importante. Isso aí, é, então. Com certeza. E quando eu fui campeão, eu ganhei por causa disso. Porque eu sabia desse jogo e eu consegui ganhar por isso. Porque você usava um antijogo que... então, né, Rubens? Você não, fazia não, o ferrolho eu jogar por uma bola, era isso? Não, então, o que eu fiz? Eu joguei do jogo, eu joguei conhecendo o jogo. Primeiro eu peguei um cara lá que eles falavam que era bom, né? E aí esse cara quis dar uma de gostosão e quis jogar com um time mais fraco. Quando ele jogou comigo, eu amassei ele. Sabe aqueles filmes que todo mundo conhece tal cara que é bonzão? Todo mundo sabe e tal? Ah, aí não, aparece um cara desconhecido. É muito bom. Esse cara é então, foda. É, então, e eu era desconhecido, então quando eu entrei lá, ninguém achava, ninguém dava nada pra mim, falava que os caras davam rir, tipo assim, achava que eu tava contando vantagem e tal. Rubens era o remelento da rua de trás, ninguém dava moral. Não, eu morava na roça, cara, eu e meus amigos morava na roça, os caras falavam que os caras da roça, aí os caras moravam na cidade. Então quando eu fui pra final com um cara, e tipo assim, tinha 30 caras torcendo pro cara, gritando no meu ouvido. E o cara jogava com um Camarões apelão, o cara só fazia uma jogada, sabe o Antio, gente? Você lembra do Antio, né? Sei, o cara só fazia isso. L1 em quadrado, é. L1 em triângulo, um negócio assim. Isso, aí o cara tocava a bola e já ficava na cara do gol. Aí ele pegou um cara do Camarões, que era o Simo, que o cara corria muito e ele fazia isso toda hora comigo. Aí eu fiquei nervoso. Aí meu colega falou assim, cara, você tá nervoso, esse cara aí é ruim, ele não sabe jogar. Ele só é apelão, ele só tem uma jogada. Aí eu peguei no intervalo, mexi no time todo, virei o jogo, e aí eu calei todo mundo, mandei, olhei pra fora, mandei, apareci no jornal da cidade. Que isso, hein? Sério? Oh, querendo apanhar, hein, gente? Hoje. Dia de glória. Cara, eu levantei, cara, cidade. Que marra, cara. Foi uma marra, cara. Tipo capim, assim, tal. Os caras foram tirar foto pro jornal, né? Aí eu subi na cadeira assim, ó, e eu levantei o troféu, mordendo os lábios, os caras assim... Aqui, ó, chupa, aqui, ó, a roça ganhou, mesmo, né, o cara né? da roça, não cara, é carraça, cara né? foi tipo assim, como você falou, foi um lugar pequeno, tanto que depois eu disputei campeonato do PS2 e eu fui massacrado, porque eu jogava aqui em São Paulo, cheguei a enfrentar vice-campeão brasileiro, então, tipo, era outro nível, no nível que tava lá eu consegui amassar os caras, entendeu? Foi um momento de glória, cara, de glória. Eu vou contar pra vocês que quando esses esses jogos de futebol... Futeboys. Esses jogos de futebol... Futeboys. Futeboys. Pode falar, cara. Tem problema, tenha vergonha, cara, tenha vergonha. Eu vou te contar que nesse momento aí desses jogos, cara, que começou a misturar comando, cara, que você teve que começar a dar charugue pra dar um drible... Cara, aí eu pensei, vá tomar banho, eu não jogo mais esse negócio aqui, eu não vou ficar procurando comando pra dar o driblinho, cara. Filho, isso também é me afastou porque você também, não né? jogou também os FIFA do PlayStation 3 pra cima. Ah, não, e nem vou jogar, cara, porque assim, ó, daí supera a minha paciência com o futebol, porque daí já começa no seguinte, cara, começa a virar MMA o negócio, que é que nem jogo de MMA. Você não vai conseguir fazer todas as paradas, cara. Você vai começar a querer fazer muito remeleixo lá, aperta 3 botões, faz esquerda, direita, pra trás, pra cima, pra dar um drible, cara. Ah, cara, daí minha paciência já esgotou, cara, com o jogo de futebol. Agora eu vou falar. É a mesma coisa com um jogo de MMA, cara. Você fica que nem um idiota apertando o botão lá pra dar um soco e tal, e pra baixo faz isso. Cara, na verdade não me parece nem natural os jogadores correndo. Eu acho que não tem nada a ver esses jogos. Cara, pode me criticar, não tô nem aí. Eu não acho nada mais, cara. Hoje eu só penso em jogo que seja zoeira, cara. Se eu puder jogar um futebol zoeira, eu tô feliz. Esses aí que se tentam simular o esporte com milhares de comandos, cara, eu tô fora. Lu, Eu acho que é assim, é evolução pra isso, né? Porque é igual jogo de carro. Simulador, hoje em dia, você não pode entrar na curva de qualquer jeito, né? Não, simulador é outro então, esquema, vai... né? Então, simulador de futebol também vai ficando um pouco mais rebuscado no jogo. Ah, mas cara, mas, então... mas um jogo de corrida você vai trocar marcha e vai ser trocar marcha porque o carro troca marcha mesmo. Agora, futebol, peraí, deixa eu apertar aqui o quadrado, jogar, dar um charugue aqui, porque ele vai fazer o... Ah. Cara, isso... Ué, mas aqui, como que você vai simular uma chaleira, um elástico, se não foi com alguma combinação de botão? Eu concordo com você, não é divertido. Porque você, tipo assim, você perde muito tempo com a firula e o cara dá uns três toques pra frente, chuta é gol, entendeu? Realmente, eu concordo com a sua crítica, porque hoje em dia ele é mais realista do que divertido. Até o juiz errar tem, até o cara cavar pênalti tem, cavar falta, entendeu? Simular que apanhou... Hoje em dia tem. Hoje em dia é muito comum você... Hoje em dia não, desde o início da era PlayStation 3. Uhum. Tá? 2010, né? Eu acho que o 2010 não, foi a mudança, não? Não, antes? 2007. Em 2007 7. Tem até o Adriano na capa. Tinha também pro Play 2, mas aí já tinha versão pra Play 3, né? Play 2 era só cosmética, né? Isso, isso. Aí no Play 3 já era... Já era a inteligência artificial melhor, tá, outras coisas. O Adriano era imparável, entendeu? O Adriano, ele era mesmo imparável. Cansado. Mesmo Sim, cansado. Você dava porrada nele, ele não caía, entendeu? Então ficou uma coisa tipo assim, eu vou jogar com o time do Adriano. Aí, muito difícil você perder, só se você não soubesse jogar, entendeu? Agora, em contrapartida, tipo, você sabe jogar, você conhece o jogo, você ataca e não faz gol. O outro cara dá um bate-rebate na área, a bola entra, gol, você perdeu de 1-0. Então, acabou a diversão no jogo, entendeu? Porque antes os jogos eram macetados, entendeu? Então você tinha que aprender a jogar aquele jogo, entendeu? Por exemplo, o Virtua Strike, ele é extremamente macetado. O ISS Deluxe, extremamente macetado. Mas você tinha que aprender a jogar. É igual o Rubens, ele ficava lá horas, entendeu? Mas aprendia. Não é qualquer um que chegava, dava um chutinho lá e a bola entrava. Não tinha isso. Então você tinha que jogar, você tinha que aprender o jogo. Hoje em dia não. Hoje em dia é isso aí. Então por isso que pra mim não é mais divertido. Eu entendo sabe a sua crítica. Então, e sabe como começou a cair meu encanto com o futebol? Eu gosto do futebol, do simulador e tal. Eu acho que o simulador de corrida é melhor, se for comparar de simulador com simulador. Começou a cair, por exemplo, aí a gente começou, aqui em casa a gente inventava algumas regras pra poder melhorar o tipo de jogo. Por exemplo, quando eu joguei um campeonato uma vez com o PlayStation 2, eu fui jogar e eu enfrentei um cara, e os caras faziam isso, valia mexer no esquema, tinha 2 minutos mexendo no esquema e tal. O cara pegava, primeira coisa, eles pegavam um time apelão. Tinha que ter o Adriano, ou o cara joga com o Brasil, ou com a Internacional de Milão. Isso aí. Igual a gente falou. Aí o que o cara fazia? Eu fui jogar com o cara, eu peguei e fui jogar com a França, eu gostava da França, treinei até com ela, eu joguei um 4-3-3 normal. O cara, quando ele foi montar o time, cara, ele fazia o quê? Ele fazia aquela edição manual. Cara, ele montou um esquema que não existe no futebol. É um bagulho tipo assim, que não existe. Não. É futebol alien, ué. Qual que é o problema? Então, futebol alien. Se um técnico fosse implementar, o que ele pegou? Ele pegava isso, que ele pegou os quatro zagueiros, ele botava cinco zagueiros, né? Cinco caras. Ele puxava todo mundo pra trás, aí ele ficava atrás do goleiro. Aí ele pegava, o esquema que ele jogava era tipo, acho que era 5-3-2, tá? Aí ele pegava os três meio campo, ele puxava também, até a linha que permitia. Aí ele pegava um meio campo e deixava ele na posição do banco de reservas na lateral no meio campo. Que isso, hein, ficava cara, um buraco, cara. Aí ele pegava o Adriano e colocava o Adriano do tipo, outro lado. Ele colocava o Adriano no bico da área, tá? Bem avançado. E ele pegava o outro atacante, ele colocava no outro lado do poço, bem em cima do escanteio. Esse era o esquema do cara. Aí o cara ganhava de mim de 3, 4-0. Eu falei, cara, que. Existe cara isso aí no futebol? Não existe isso no então, futebol. Então, cheguei a ganhar do cara assim, mas tipo assim, dá um desgosto. Era campeonato. Eu falei, cara, olha, esse maluco não sabe jogar videogame, ele só sabe apelar. Ele não é bom jogador, ele não olha o start, ele o quê? Ele bota o Adriano, monta o esquema que o Adriano vai ganhar na cabeçada e no body balance. E o jogo do cara é o seguinte, ele tocava pro Adriano e aí ele ia protegendo a bola. E aí o Adriano tinha o que a gente falava body balance, né? Era 19, que ia até 20, era 19. Então, você não tomou a bola do Adriano. Você não, você não toma a bola do Adriano, nem dando carrinho, nem entrando dentro do Adriano. Aí começou a cair. Nem penetrando Adriano, né? E aí, cara, no PlayStation 3 eu joguei bastante, porque eu joguei com meus jogos, com meus irmãos, mas não jogava online com ninguém, porque era horrível jogar também, a conexão era ruim e era horrível. E eu joguei com meus irmãos. Mas depois, cara, do PlayStation 3, no início do PlayStation 3, durante um ano, dois anos, eu joguei bastante. 2008, 2009. Aí depois, você vendo que o jogo, tipo, não mudava muito. Era o mesmo jogo, só que levemente com o gráfico mais arredondado, por exemplo. Sim, aí eles deixavam, tipo, meio de campo, a bola era muito, muito bate-rebate. É. Ou então o goleiro era melhor ou era pior. Tipo, esquema de marcação era um pouquinho diferente. Era isso que mudava. Era o tal balanceamento deles, né? Mas eles tinham que mudar pra vender, né? É isso aí. Mudar uma coisinha. E o Líbero Grande, vocês jogaram? Lembrando assim, vocês chegaram a jogar Líbero Grande? Líbero Grande também você joga só com um jogador. Eu joguei, mas não joguei muito, não. Tipo assim, não curti muito a ideia. Achei interessante. Ela acha que era o FIFA, né? Que é o primeiro jogo que fez modo carreira, né? Na verdade, foi Líbero Grande. Foi Líbero Grande no Play 1, mas ele tinha pra arcade, né? Tinha pra arcade. É, pois é. Tinha esse aí. Esse aí, Lu. Esse aí dava pra você jogar, Lu. Não tinha Shariug nesse aí, não. É. Você jogava, tipo, você não podia jogar de goleiro, eu acho, no Líbero Grande. Jogava nas posições de linha. E o que eu gostava muito, cara, eu joguei na arcade, eu joguei bastante. Era caro pra jogar no fliperama, né? A gente quase comprou uma vez aqui. Igual vocês estavam falando aí, a série Virtua Strike, cara. É muito, muito divertido de jogar, cara. Muito divertido. Nossa, você ri muito com Virtua Strike, porque, tipo assim, os caras passam raiva, porque cada carrinho, uma minhoca saía, né, do gramado, né? Era uma machadada. Meu amigo. Mas era divertido, cara. Muito engraçado, cara. E o narrador, na hora do gol, o bicho gritava de uma maneira assim. Sim. Esse cara tá empolgado, bicho. E o legal do Virtua Strike, se conseguia pegar uma máquina, não sei se vocês já jogaram, aquela máquina que tem um controle, um botão e uma bola pra você chutar, já chegaram a jogar? Já vi no fliperama. É divertido, eu nunca, cara. Eu nunca tive coragem. No fliperama, cara, eu só jogava jogo de luta, né? Era divertido. O dinheiro era suado, então eu ia aonde eu me garantia. Na boa, né? Não onde você garantia que era bom, que você ia gostar, né? Onde a ficha durava. Não, e o legal é que a mecânica do jogo era legal, porque quando você chutava a bola, você tipo assim, você sentia que você podia bater e podia escolher o canto, cara. Era muito divertido, cara. Eu achei esse jogo pra jogar no arcade com essa bola de chutar aí, era bacana, cara. Eu acho que era Virtua Striker, não sei qual versão que é. Não, não era Virtua Striker, não. Era outro Strike, jogo. Não? Não, era outro jogo. Que o ângulo dele parecia. E tinha mais em shopping, isso aí não tinha em fliperama comum. Isso aí não tinha em boteco, né? Não, isso aí é novo, recentemente não é tão velho, ele era nos 2000. Sim, não é. Sim. Isso aí. Eu lembro dele, mas eu não cheguei a jogar, não. Eu só via os outros jogando assim, mas... Esse aí não eram tão jogados. O Virtua Strike, assim, era muito jogado. 2, que é o que saiu pro Dreamcast, né? Versão... Sim. É remodelada. Vocês falaram aí do negócio do modo carreira, né? Eu lembro que já na frustração de não me adaptar bem aos jogos mais modernos, né? Mas um dia eu peguei lá um jogo que eu sabia que tinha... Campeonato Brasileiro, já foi uma frustração de cara, porque eu queria jogar com o Coxa, né, cara? O Coxa tava na segunda divisão, cara, então ele não foi pro jogo ali, não foi escolhido entre os 20 times que tinha lá pro Brasileirão, porra, né? Faz o Coxa! Calma! Na minha vez, calma. Né? Tipo, na minha vez, né? Exatamente, quando eu, pô... Até o Vasco entra na segunda divisão, entra no FIFA... É. E daí o que aconteceu? Foi isso exatamente o que eu fiz. Eu fiz o Coxa, cara, do zero. Eu peguei lá o carinha que parecia o jogador tal, fiz a camisa do Coxa, fiz e fui fazendo um campeonatinho ali, né? Começando lá por baixo, naquela... Isso é amor, hein? É, só pra dar aquela brincada, né, cara? Mas tava levando a sério e tava seguindo no campeonato, né? Daí o Juruna aqui resolveu que o Coxa ia bem se contratasse o Roberto Carlos, cara. E foi o que eu fiz, cara. Com muita negociação, cara, eu investi todo o meu dinheirinho lá que eu tinha pra contratar o Roberto Carlos. E, cara, ele nem rendeu muito no time, eu não sei lá, acho que ele corria mais que os outros, sei lá o que acontecia, cara, mas... Eu acho que, com certeza. Eu acho que, sabe aquela coisa, tipo, bom, esse aqui é o Astro, então eu tenho que jogar mais com ele, entendeu? Eu acho que ele cansava, daí eu tinha que tirar ele. E chegou no final do ano, cara, eu tinha que renovar o contrato dele lá, que eu queria renovar, cara, e ele faliu o time, cara. O meu time foi a falência, por causa que eu não consegui. Parabéns, Lu. Eu não consegui. Faliu o coxa. Faliu. Torcida quebrou o estádio de novo. Quebrou. O cara era quase um Opala, né, velho? Cara. Só gasta dinheiro, quebrado. Cara, eu não acreditei quando apareceu, ó, o seu time foi a falência porque não conseguiu pagar aqui o salário dos jogadores. E, cara, a única explicação era o Roberto Carlos, que era muito caro pro time. Uai, que mais, né? Que mais? Em vez de pegar um Alex, né? Não, pelo menos, né? Não, que, não. Que tem amor ao time do coxa, é. Pegar o mercenário Roberto Carlos. Pois é, cara. Acho que eu penso assim, tem a coxa grossa, né? Vamos pôr ele aqui. Cara, o Lu, ele ficou... Foi ruim. Puta que... É, mas não, foi genial. É tão infame que você ri, cara. O Lu, ele, cara, ele pode ser já da diretoria do coxa, cara. Esse é o tipo de pensamento que eles procuram, cara. Que tá contratado, meu. Se um presidente do coxa pegar, ele vai te chamar de diretor, cara. Diretor do clube. É a cartolagem, é perfil, no Brasil, cara. É isso aí mesmo. Você vê o time, cara, aí do Flamengo aí. Deve as calças, mas tá aí, ó. Nas fitas aí, ó. Você é o verdadeiro jogador de simulador de futebol, Lu. Parabéns, cara. Bom, estamos aí em época de Copa do Mundo, estamos torcendo aqui. Tem um aí que não tá torcendo pro Brasil, que torce pra Argentina, totalmente, né? Um amigo nosso aí que torce pra Argentina, é um fanático do Messi, né? E eu torço contra o Brasil também. Eu tenho 31 seleções na Copa do Mundo. É, eu torço contra o Brasil. Há 22 anos torcendo contra o Brasil. Cara, vai ser muito difícil tirar você inteiro do podcast aqui, senão eu faria isso agora, tá? Que isso, a essa altura o cara me fala uma dessa. Ban. Não, eu sou sincero, eu torço contra, mas eu, bem sincero, acho que o Brasil vai ser campeão. Mas eu tô torcendo contra. É mesmo? Você acha que vai ser campeão? De verdade, eu acho que eu é o acho time, que cara. Vai ser bem. Agora cravar que vai ser campeão, acho que não. Não, não. Se eu fosse apostar num time, se você apostar, Rubens, você tem que pôr dinheiro pra escolher quem vai ser. Se eu fosse, tiver que pôr dinheiro e fosse escolher um time, ó. Você vai pôr dinheiro e vai escolher um time. Eu escolheria esse ano o Brasil. Os outros anos não, mas esse ano... É o efeito Tite, é o amor ao não, ao não é, não é, cara. Time, é tipo assim, eu gosto muito de futebol e eu vi as eliminatórias. Eu acompanho as eliminatórias. Cara, o jeito que o Brasil tá jogando, cara, tá fino, cara. Tá, tá. Sim, eu concordo com você. Tá jogando certinho. É o melhor Brasil dos últimos anos, vamos dizer assim. Concordo, né? Exatamente. É, mas é o Tite mesmo, é o Tite que tá fez isso daí, mas eu acho isso, mas eu não vou torcer pro Brasil, cara. Mesmo com o Tite. Eu sei que você não tá torcendo pro Brasil, você tá com um reflexo de 1998, você pare de ser assim, cara. O 2006 foi muito... Não! 2006 foi muito não. Pior pro Brasil, cara. Não. Eu parei de torcer pra seleção brasileira em 96, não foi em 98. Pô, mas por que agora? Você vai contar também essa história. Olimpíadas 96, de 90... Olimpíadas de 96. Depois que o Rivaldo me fez aquilo, Roberto Carlos, os caras ganham de 3-1... Com um jogador a mais, perderam pro Canu? Não, cara, aí não deu, cara. Aí não deu. Tentei voltar pro 2000 ainda, mas porque não tinha medalha. Cara, aí eu já caí em desgosto já, cara. Aí fui. Vamos aí... conversar que o Galvão falou: Acabou! Foi uma frustração desgraçada, né, cara? Aquele jogo de 96, acabou, dele cara. Foi diferente de derrota, né? Não é o acabou tetra, não, né, cara? Foi. Acabou de. Ó. Acabou as chances do Brasil na Olimpíada, né, cara? Então, e era gol de ouro, Lu. Você lembra que era gol de ouro? Sim. Tava 3-3, o Cano deu aquela fintinha, matou, acabou o jogo. Cara, foi. Gol de ouro. Cara, eu fiquei tão puto, aquele jogo eu fiquei puto, cara. Puta, aquele jogo eu fiquei puto, cara. Puta que lá, merda, mano. Nossa. Oh, a gente entende, Rubens. A gente acredita. Eu odiei o Rivaldo, cara. Ele quase me deu um câncer na alegria, cara. Eu odiei o Rivaldo, cara. Mano... Aí mas depois, o Rivaldo, cara, se redimiu em 2002, cara. Não, mas já era tarde, já não torcia já era mais. Tarde, você já não. Já era tarde. Já tava, o seu coração já tava fechado pro Brasil. Já tava, já. Eu não torço pro Brasil, eu não tenho mais aquela alegria. Eu me divirto, cara, vendo criança chorando quando o Brasil perde, cara. Que é isso, prazer, cara. Você é ruim, cara. Cara, quando eu jogo assim, ó, cara, pro meu irmão. Ó, eu tava vendo quando o Brasil perdeu em 98, não, mas em 2006, quando o Brasil perdeu, cara, aquele time lá, o quadrado mágico. Não, aquele é o pior. Eu, pior, então, pior, eu falei já antes, ó, não vai ganhar. Olha o Oba-Oba. Olha o Oba-Oba, os caras treinam aberto, fazendo showzinho, não vai ganhar. Batuque, mano, batuque. Ronaldinho Gaúcho no pagode. No pagode, cara. Quando você vê o Brasil sendo eliminado e mostra na Globo uma criança chorando por causa do Brasil, é uma coisa que dá uma satisfação muito grande. Então o 7x1 você rolou no chão, cara, de alegria, né? O 7x1, cara, eu se sair um Blu-ray com o 7x1, eu vou comprar, cara. Eu vou comprar. Chega. Cara, Rubens, 7x1, Rubens. Pra você ter uma ideia, eu tava vendo ESPN, por exemplo, ó, não, no 7x1, cara, pra você ter uma ideia, eu tava vendo o jogo, cara, eu tava vendo o jogo, o que aconteceu? Eu não aguento o Galvão Bueno, tá? Eu não aguento o Galvão Bueno, porque ele é muito fanista. O fanismo dele ultrapassa barreiras, cara. Então, você tem um asco, você não consegue ver. Aí eu tava vendo ESPN, cara. Mas quando fez 3x0 a Alemanha, aí eu fui pra Globo. Sim. Cara, aí eu cheguei. A mesma aí é muito coisa divertido. Que eu e meu irmão fizemos, que a gente também muito não aguenta. Aliás, eu não aguento, ele adora, porque ele começa a rir. Olha o Galvão falando. Olha que desgraça o Galvão falando. Ele capisbaixo, cara. Ele capisbaixo. E parece que ele, tipo assim, pô, você pode ficar zangado? Eu não posso ficar zangado. Tem que ficar mais ou menos assim. Cara, em 2006, cara, em casa, 8 pessoas torcendo pro Brasil e eu no meio da sala com a camisa do Zidane, cara. Que satisfação maior que essa? Careca, filho da puta. Vocês não sabem o que é satisfação, vocês não sabem. Eu fui ameaçado de sair na rua, cara. Um cara falou assim, vem aqui na rua, meus vizinhos. Eu falei, eu não, vocês vão me bater, vão rasgar minha camisa, nem ferrando. Chupa, Zidane. Cara, cara, quando, ó, porque é o seguinte, foi o seguinte, ó, quando o Brasil pegou a França, o meu irmão ficou enchendo o meu saco com o meu irmão mais velho. É, que não sei o quê, você vai ver, chupador de vinho, viadinho, bababimi, cibicube, o que que é, eu quero. Aí o Zidane pegou, amassou o Brasil, e ainda gostoso ainda, porque no final do jogo, o Robinho foi lá e pulou no colo do Zidane. Robinho! Aí, trouxa, vai torcer pra esses malucos aí, vai torcer pra esses malucos. Aí vinha criança chorando, lá no por preso na grade lá. Cara, é muito bonito, cara. É indescritível a sensação, cara. É muito boa, cara. É como terminar um jogo retrô, cara. É muito gostoso. Que exagero. Seus malucos. No clube eu vou lá assistir. Coisa de biruta mesmo. Eu vou lá assistir. Vocês estão biruta mesmo, porque estão falando de futebol e o negócio é videogame, seus idiotas. Temos que terminar isso aqui. Não, mas tá falando de tema, você pode parar já. Pode editar aí, caralho. Põe o final aí dessa porra aí. Falou aí, galera. Falou. Aí. Falou, valeu. Valeu, Roberto. Jacutiano. Tchau. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais, facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com. Seu agente. Ih, é o agente, que a gente, que esse áudio cagado dele, chuviscado. Puta que pensei que era o meu. Tá cagado? Tá horrível, gente. Tá uma bosta. Horrível, tá uma bosta. Uai, estranho porque... Pô, esse cara não tá legal, não. Você tá parecendo um espírito de filme japonês, cara. O som do seu. É, cara. Sério, cara. Fala assim, Nanda! Nanda! Vai ficar igualzinho filme japonês de terror, cara. Nanda! Aí, tá vendo? Nossa, que susto, meu! Que medo, cara! Oh,